Round one, Three. Tá bem, Arara? Tô bolado. Tá bolada? Eu tava tentando pensar como é que era vestibular em inglês, eu não consegui pensar. Começando o podcast de Tanguinha! Yay! Acho que esse foi o podcast da guia mais desfigurado que eu já fiz, porque tá muito diferente dos outros. Eu não vou tentar de novo, mas eu estou incomodado. Inclusive, no programa de hoje, nós estamos aqui para decidir neste último troféu da primeira centena de podcasts da guia Core. É o podcast número 99, o Troféu Troféu! A maior competição de todos os tempos até então. Tá meio impostado hoje, tá meio assustador isso. Geralmente você faz meio forçado, hoje tá realmente impostado, radialista de rádio AM. Eu não sei, tem algo errado com a minha voz, cara. Acho que eu não tô respirando pelo nariz, aí tá meio estranho. É o caminhão de lixo. É o caminhão de lixo. E nessa competição de hoje, pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Fluffy! E comigo hoje o Bode! Programa 99, né, cara? Se eu pegar todo o tempo que eu perdi gravando, editando, pensando sobre, escrevendo bobagens pra Tanguinha, eu teria sido uma pessoa muito melhor. Aí a gente pergunta, quantas meninas você já pegou por causa do podcast Tanguinha? Podcast Tanguinha? Boa parte do podcast Tanguinha tava namorando, né, cara? Então... Aí, pelo menos uma então, meu irmão. Não graças ao podcast Tanguinha, né? Tá certo. Nunca saberemos. Mas parabéns, podcast Tanguinha aí, formando casais. E comigo e com o Bode aqui hoje... Hoje o Pombo! No centro Pokémon. Tá certo. É o melhor troféu que existe, é o troféu troféu, que é esse que a gente vai fazer hoje. Não é que troféu troféu. Entendi. Você tá bem, Pombo? Eu tô bem. O Pombo hoje tá... Não vou botar isso no ar, eu só quero saber se tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, cara. Não, mas você tá em condições viáveis de gravar? Viável. É, ok, comigo e com o Bode, com o Pombo, o Arara. Porque o podcast de Tanguinha tem 99 problemas, mas uma puta não é um. Porra. Caralho. Que piadinha escrota e difícil. Entenderam? Não, até agora não. E não acho que... If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat. Vocês me decepcionam. Como é que ah, pode? Ah, não, agora não é a música era... do Jay-Z, pô. É verdade. Jay-Z. Eu tenho 99 problemas, mas puta não é um. Como é que pelo dia vocês não conhecerem seus. Desculpa, eu não ouvi Jay-Z, cara. Foi mal, erro meu, provavelmente. O rap que eu conheço é Jesus Negão, cara, desculpa. Amigo Beck. Hã? E hoje também nós temos aqui pra fechar o quinteto eleitor dessa competição magnífica, o brother Gu Gustavo. Pois é, 99 programas e eu só ouvi a partir dos 50. Ah, ouvi mais do que eu, cara. Ouvi mais do que eu. Que isso, mais cara. Do que eu. Que isso, cara. Ah, e é isso aí. Hoje nós temos uma competição muito maluca e sincera. Vamos eleger a maior competição de todos os tempos depois do troféu Tanguinha Corp. Mas a gente vai falar disso depois do mural de recado. Já voltamos? O último com essa vinhetinha. Digam adeus a essas vinhetas. Ou não. Projeto Nowload. Bounce on the devil, put the pedal to the floor. Now I ain't tryna see no moral de recados. Fala aí, pessoal, aqui é o Bufalão, o macho da galera da Tanguinha Corp. Queria divulgar aqui o Facebook deles, Tanguinha Corp, barra Tanguinha Corp, no caso, né, facebook.com/Tanguinha Corp. O Twitter, twitter.com/Tanguinha Corp. Recomende aí o podcast pros seus amigos e não deixe de acessar o site, galera, tanguinhacorp.com. Valeu, um abraço. Vamos Vamos lá! Todo troféu começa com um desafio muito bom. É um desafio incrível, um desafio à minha pessoa. Não tem um desafio ao Pombo? Cada 9 programas tem um desafio ao Pluff. Cada 10 programas. A cada 10 programas, terminados em 9. E o desafio é eu tentar explicar o que é troféu pra você ouvinte, caro ouvinte, muito obrigado. E o que é o troféu? O troféu é uma competição de 16 participantes, onde eles se degladeiam em duelos singulares com o objetivo de atingir o grau 1, primeira colocação, em caráter eliminatório, partidas mata-mata. Isso na primeira fase. A segunda fase já são partidas tipo Beyblade, são quartetos. Tipo Beyblade, tá bom. Beyblade. Tá certo. E a final é sempre muito especial, a gente explica na hora. Mas é a competição mata-mata e teremos um combate de argumentações aqui muito inteligente, muito perspicaz. Assim a gente vende produto e assim a gente ganha muito dinheirinho. Caralho, hoje tá um... Que programa estranho, tá todo mundo fora do personagem hoje. Tô muito... Estou com muito medo. Eu não estou fora do personagem, estou dentro do meu personagem. Eu estou como sempre. Estou dentro do personagem do Pombo também. Qual foi? Travesti. Porra, tu fez um rap, cara. Fiz um rap, cara. Começar essa competição muito louca e maluca e sincera, vamos para o primeiro round. O primeiro round nós temos os competidores no canto esquerdo, a competição mais incrível do mundo, a competição chamada Miss Universo. E do lado direito, uma competição já conhecida por muitos, é o casamento. Quem dirá que não é uma competição? Casamento é uma competição, dificílima. Uma competição. Eu acho que o namoro é uma competição muito pior, porque você tem muitos mais oponentes, mas o casamento é uma guerra de atrito, né? Você tem anos e anos de competição e... Não, mas... Uma competição contra a rotina. É. No casamento você tem uma competição com apenas um oponente, mas ele é o mais forte de todos os tempos e vai te derrotar certamente, que é a sua esposa. Final Boys. O Pombo tá deprimido hoje. The Divorce is coming. Acho que ele não quer falar muito sobre esse papo de casamento, porque ele não... O adversário do casamento é o cônjuge ou é o que tenta acabar com o casamento em si, tá ligado? É o casamento enfrentando adversidades. Qual que é a diferença entre os dois? Não é o cônjuge tentando acabar com o casamento? Caralho. Não, porque pode ser o amante, pode ser, entendeu? Tá ligado? As paradas assim de fora. Cara, então, só existe um amante se existir um cônjuge. Exatamente. E se o cônjuge deixar, existe um amante. Exatamente. Não, às vezes não, mas o amante não aparece do nada. Ele aparece, ele te seduz, entendeu? Ele vem... Não tem... As pessoas não se esbarram. Só acontece se você permite, cara. Ups, meu pênis apareceu dentro da sua vagina. Não é assim. Que isso, pô? Você permitiu, se você não tem carro, você pagou táxi, você foi até o motel, sacou? Se você for precavido, você tirou a camisinha do bolso, sabe? Não acontece por acaso. E como é que você faria pra derrotar o seu adversário, no caso? Você derrotaria a sua esposa ou o amante dela? Caso o casamento é uma competição que você luta justamente pra ela não terminar, pra não ter um vencedor. Porque se você tá numa relação, num casório, numa... Arara é o senhor casado, Arara e Talu, o casal é esses dois, que delícia. Se no momento da relação o Arara começar a vencer em tudo, o Arara fala, eu quero almoçar arroz, e ela fala, eu quero macarrão, e o Arara, é arroz! Aí chega e tá, eu quero ver o filme A, eu quero ver o filme B, o Arara ganha, eu quero ver o filme B, ganhou? Começa a ter um problema, no casamento você não pode vencer, entendeu? Você tem que ganhar e perder na mesma igualdade, cara. Então é uma competição muito cruel e difícil. O casamento era você ceder também, né? Não é só ganhar toda hora. Justamente. O único jeito de você ganhar no casamento é perdendo de propósito. Caralho, é isso aí, cara. Que competição escrota e difícil. Né? É zoado. Agora, pro outro lado do Miss Universo, são várias bitches competindo umas com as outras pra ver quem é a mais gata. Não é a mais gata. É aquela que se adequa mais ao programa Miss Universo. É, verdade. Eu conheço muita mulher que é muito mais bonita que muita Miss Universo. Com certeza. Só que não há... Não, pera aí. Então precisamos dizer que você tem uma amizade muito maneiro. Primeiramente. Não. Eu vou dar razão à Arara, cara. De vez em quando tem aquelas razões políticas. Rolou uma guerra em Trinidad e Tobago. É um país que não existe no mundo. Foda, eu não sei onde é. Sei que é na África, mas fora assim, que localização... Trinidad e Tobago fica na América Central, seu estúpido. Sério? Tá vendo? Cara, quieto, hein? Teve uma Miss Universo de lá, cara. Pelo amor de Deus, a mulher não era bonita, cara. A mulher até mancava de uma perna. Mas já que teve caos lá, guerra, tinham que dar alguma coisa pra esse país de merda, sabe? Uma fábrica. Não foi no último agora que a chinesa era gatíssima? Eu acho que foi no último. E do nada, chinesas são sempre estranhas, mas no último a chinesa era gatíssima. Foi japonesa, não? Teve não, era chinesa. Não sei. E normalmente chineses não são gatas. Tem algo errado. Chinesa. Mas que você tá falando, Pluff? Não, o ponto. Ignora o ponto da discussão. posição das competidoras. Esquece isso. O problema é, como é que a gente vai decidir qual competição é, qual é mais pica do que a outra? Qual, mais pica? Por que é a mais disputada. É a mais disputada? É só você pensar assim, no casamento, você disputa com uma mulher. No Miss Universo, uma mulher disputa com todas as outras mulheres do mundo. Do universo? Do universo, exatamente. Do mundo conhecido pelo homem. Então, qual que é a mais difícil? Me diga. Eu acho que vencer a Miss Universo é mais difícil. E mas outros? Peraí, pra chegar na Miss Universo, tem que ter vencido o Miss daquele país antes? Sim. Isso. É realmente assim que funciona? E pra vencer o Miss desse país, tem que ter vencido o Miss Estado. E pra vencer o Miss Estado, tem que ter vencido o Miss Cidade. E pra vencer o Miss Cidade, você venceu o Miss Bairro. Ou simplesmente foi mulher do traficante local. Mas são quantos países que disputam Miss Universo? Todos os países conhecidos, cara. Teoricamente, todos os países reconhecidos pela ONU, mais alguns que, tipo, eles deixam passar, porque esse ano... Não, tipo, esse ano tinha a Miss Palestina, se tu não me engano. A Miss Chibé não cumprimenta a Miss China, assim, ela ignora uma outra, cospe na cara, quase que ama. Não, certamente elas deram um cumprimento, assim, na frente das câmeras, falando assim, não, eu vou aqui fazer as pazes e tal, a Miss, né? Marrocos usa burca? Tinha uma Miss de burca, não tinha? Deve ter. Eu acho que tinha, sim, cara. Caralho, mano. Ela não pode usar biquíni, ela tem que se apresentar de burca, sim. Caralho. Tem que usar uma roupa de banho especial, sim. Ela usou. Caralho, sério, que bizarro, cara. A Miss Vaticana é gata. Miss Vaticana. É irmã Doratinha. Ela é peluda, mas tirando isso... Vamos lá, vamos votar, porque essa competição aqui é por votos. Nós isso temos 5 votos total e alguém vai sair ganhando essa porcaria. Eu acho que a Miss Universo é uma competição muito mais engrandecedora e importante para o mundo e para a minha vida do que o casamento dos outros. Então, eu voto na Miss Universo. Eu vou votar no casamento. Porque Miss Universo, se você nasceu com um bilauzinho, você não pode nunca competir no Miss Universo. Então é uma competição indiferente. É muito bonito, muito legal, vamos bater palma. Mas, enfim, mulher com mulher tem coisas mais interessantes no X-Video, sabe? Então, eu voto no casamento. Cara, eu voto no Miss Universo, até porque não só pela importância, mas também que eu acho que é mais agradável de se ver, né? Justo. É verdade. Eu voto no Miss Universo porque se eu ficar falando de casamento aqui na frente da Talô, eu vou acabar apanhando hoje à noite e dormindo no sofá. Ah, jogar a tática defensiva do Arara, tá bom? Respeitamos isso. Voto político, ó. O Arara nesse momento está ganhando o casamento dele. Ele acabou de fazer um movimento aí que deixou ele na liderança. Chora vez, Arara. Bombom, faz o voto aí. Eu voto no casamento porque atualmente ele é muito mais frequente do que o Miss Universo. Um bom ponto. Tá bem, pombo. Eu tô bem, pombo. Tá bolado, cara. Ah, não, para de perguntar se o moleque tá bolado, ele vai ficar falando de verdade. Foda-se. E então, casamento 2 votos, Miss Universo 3 votos. Miss Universo ganhou, passa para o próximo round. E para a próxima fase. E vamos para o próximo round. Round 2, Copa do Mundo, FIFA, oferecimento Visa. E é o Racha Mané. Posso falar uma coisa? Pagar com Visa é muito melhor. Eu odeio essa propaganda. Eu adoro essa propaganda, é muito genial. É muito bom, cara, essa propaganda é muito boa. Muito bem, mas agora é dentro do estádio, maluco mochileiro, dentro do estádio. Que absurdo, e vem um babaca com uma máquina de cartão, que mentira, cara. Não, muito bom, grande comercial, cara. Visa é um gênio, a Visa é um gênio. Você lembra aquela época dos primórdios da internet que falavam que Visa era 666, era VI e S numa língua, não sei o que lá, era 6 e o A também era 6 em alguma língua, então Visa era 666. Botei no Google Visa, chip Visa igual a 666, porque 5 mais 1 é V, é 6 e o... não sei porquê, cara, tá explicando aqui. Tem um vídeo no YouTube que explica. Mas enfim... Mas você não vai ver agora, né, meu filho? Copa do Mundo e é o Racha, mané. Eu sou paulista, me expliquem o que é o Racha. O Racha, cara, o Racha é aquela partida de futebol que você joga com a galera. É o Racha, mané. É isso que é o Racha? Você não me explica porra nenhuma. Alguém mais eloquente, por favor. Não é uma partida de futebol. O Racha é o Racha. Mané, é o Racha. E a partida de Racha começa no seguinte instante que alguém grita: é o Racha, mané! E aí bica a bola nos outros. Nesse momento você deu como início a partida de é o Racha. Agora, muito simpário. Então eu não tô muito conhecido desse, não. Eu joguei muito pouco, eu não tenho essa experiência. O Pomo é um garoto de várzea. Garoto de Varza, cara. O canarame mas... farpado. Pombom, no prego. Você ganhou o último racha que você jogou? Não, primeiro eu queria refazer toda essa tua explicação aí do racha, que ela foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Entendi. O Arara, você que não conhece o que é o racha, eu não sei como é que é em São Paulo, porque é terra de viado, mas aqui no Rio, o racha tá bem pombo. Tá bem pombo. Tá bolado? Tá bolado, pombo. Não, mas assim, o racha, ele é uma competição que se trata do seguinte: uma pessoa, ela sempre é de posse da bola, né? Ele é o proprietário da bola. Ou então ele simplesmente roubou a bola de alguém, o que é mais comum aqui no Rio de Janeiro. Ele... Mas sempre é de posse, sempre a mesma pessoa. Não, alguém é dono da bola, é isso que ele tá falando. Alguém aleatoriamente é o dono da bola, né? Ele aparece... Não é o cara que comprou? Isso. Não necessariamente, ele pode ser o cara que, né, se tornou posseiro daquela bola através do furto. Que mas guarda ele... a bola também. Exato. É, essa pessoa, ela se aproxima de um local onde tem outros moleques, né, porque o racha, ele é proibido pra maiores de 20 anos, apenas crianças até uns 15, 16 anos costumadamente jogam racha. É, essa pessoa, ela chega, se aproxima do local com uma bola na mão, e a partir do momento, simplesmente da vontade dela, ela joga a bola pro alto, né, e já mira o pé pra dar um bicuda na cara do primeiro otário que tiver na reta, e aí a partir do momento que a bola encontra com a cara desse indivíduo, parte na cara dele, ele se curva e começa a chorar. Pode ser, é o otário cagalhão ou não é o otário cagalhão? Não, é a pessoa que tá na reta, é o infeliz que deu azar, cara, é só isso. A bola encontra com a cara desse indivíduo, ele se curva, chora um pouco, e a pessoa solta um grito no estilo de guerra, falando, é o racha, mané. E aí todo mundo começa a se espalhar, a gritar, a bola cai no chão, e a primeira pessoa que pega a bola, ela tem direito divino de bicar a bola na cara da próxima pessoa. Ou seja, é um jogo de violência pura, que não é que nem aqui no troféu Tanguinha, que a gente faz o sorteio no random.org, não existe isso. O sorteio é quem tá dando mole. É, entendeu? O destino, é o otário que sofre. É o cara que tá mais perto dele. Eu não entendi por que tem que ser o dono da bola que começa o racha. Não falei que precisa ser o dono, pode ser quem se apossou da bola. É a pessoa que aparece com a bola e começa a brincadeira. Ah, tá. Se eu tenho a bola, eu posso começar a brincadeira. Sim. Se você tem duas bolas, você também pode começar a brincadeira. Entendi. Bate bola, tá certo. Entendi. E a Copa do Mundo, cara? Quer explicar a Copa do Mundo também? Eu posso explicar a Copa do Mundo, cara. Não, não seria nenhum problema. Pô, fica à vontade, cara. Assim, Pombo, desculpa que eu rompi esse programa, mas você tá bolado, cara? Não, eu não joguei o racha, então eu não tô bolado. É, a Copa do Mundo... Você tem bolas, Pombo? Não, eu ainda tenho duas, mas nenhuma delas... Você tá bolado? Chupada. Não tô bolado. É a Copa do Mundo. Fala da Copa do Mundo ou não? Por favor. Se você não tiver bolado, assim. Se você não tiver bolado... Tá bolado, se tiver de boa, se você não tiver nada contra, pode falar. Tá bolado com a Copa no Rio, Pombo? É a Copa no Rio. Mas pode falar da Copa no Rio ou você não quer que fale da Copa? Não, se você não tiver bolado, pode falar, cara. Entendi. Então acho que eu não tô bolado, eu vou falar. É, a Copa do Mundo funciona da seguinte forma, não só no Rio de Janeiro, como em outros países do mundo. Todos os países do mundo, ou pelo menos aqueles onde a população não tem nenhum empecilho em jogar bola, eles têm direito de competir em eliminatórias, né, por continente, pra constituírem os grupos da Copa do Mundo. Se eu não me engano, são 10 ou 12 grupos. Esses grupos depois se enfrentam e vão se classificando. Se classificam dois de cada grupo, e eles vão se enfrentar em oitavas, quartas, semifinal. E a grande final que decide o grande campeão da Copa do Mundo, que ganha aquele troféu que parece uma piroca com gonorreia. Uma boa descrição. Definiu bem, uma piroca com gonorreia de ouro. Tipo isso. Que a galera beija a cabeça. Memorável cena do Cafu beijando a cabeça da Taz. Se um dia tiver o troféu melhor piroca, provavelmente eu vou usar a taça da Copa, porque eu sempre uso efeito de dourado, e como aquilo parece uma piroca dourada, eu acho que eu vou economizar meu tempo e usar só aquele troféu. Se um dia tiver um troféu sobre objetos fálicos, eu saio da Tanguinha Corp. Mas, muito bem, vamos lá. Você fala isso agora, mas um dia você vai ter essa ideia. Um dia vão acabar as ideias de troféus e... Não. Enquanto tiver troféu esse... melhor chapéu, troféu sapato mais maneiro, a gente não precisa chegar tão longe. Certamente um dia. Troféu piroca maneira. Troféu piroca maneira. Partiu. Então, é o racha mané ou Copa do Mundo? É o racha mané. Cara, eu prefiro Copa do Mundo, pelo menos a minha integridade física não está comprometida com tamanha competição. Não, você não precisa participar da competição, você pode só observar o racha. Enquanto é o racha tá rolando, tu pode ficar de fora vendo. Ô, Gustavo, eu te garanto que você nunca vai participar de uma Copa do Mundo. Mas eu não tô falando que eu vou. Oh boy. John Rush é até bem provável. Mas, assim, em relação à competição preferida, eu prefiro o Rush mil vezes. Porque o Rush é uma competição que é a Vera, entendeu? A gente já deve ter falado em algum podcast sobre a Vera. Não tem politicagem. Não tem complicação nenhuma. Não tem essa porra de grupo, tá ligado? Tem um grupo dos que se safam e tem um grupo dos que levam bolada e saem chorando pra casa. Os otários chagalhões. Otários chagalhões e dos malandros. Se você chega em casa, a tua mãe vê que tem alguns gomos hexagonais colados na sua cara, é porque você se deu mal no racha. Entendi. Muito bom. Eu vou dar meu voto aqui pensando Não, presta atenção. Se houvesse uma competição internacional, é o Racha International Cup, uhum, onde cada país mandasse um competidor, botasse a galera na gaiola, só saísse de lá quem tivesse com a cara sem gomos. Cara, mas seria muito melhor. Você coloca quatro pessoas dessas numa gaiola e sai de lá quem não estiver desmaiado, né? Eu acho que... Imagina melhor, cara. O Racha é uma competição que não conta com nenhum tipo de produção. O Racha é simplesmente o Racha, é uma iniciativa popular, é algo que surgiu quase da vontade divina, como eu já falei. Agora imagina se o Racha tivesse a produção internacionalmente fuderegamente, que, por exemplo, não precisa nem ser a Copa, que a Champions League tem. Em vez de ser é o Racha, mané. É, seria não. É o Racha! Encanto gregoriano. É o Racha! O problema do Racha é que ele não é disseminado. Imagina o Racha em lugares inapropriados. Tá rolando uma discussão no Senado, daqui a pouco chega um deputado, pede a voz no microfone, pega uma bola, eu trouxe essa bola aqui, ele pega a bola, taca na cara do Bolsonaro. É o Racha, Maré! Porra, ia ser muito pica, cara. Eu acho que as penas criminais deveriam ser todas cumpridas em Racha, cara. O país seria muito melhor. Ia ser bola pra lá, bola. Cara, eu acho que o Racha, se tivesse a produção que a Copa do Mundo tem, o incentivo que ela tem, o apoio político que ela tem, seria muito mais pica do que a Copa do Mundo já instaurada. E pica nesse caso é o quê? Esse pica é grandioso. Entendi. Esse pica, o caso é bom, Crise Plus. Mas, assim, então a gente pode começar já a propor Lei Rouanet aí pra social, cultural e pro Racha agora também. Eu apoio o Racha, cara. Eu voto no Racha. O Racha também pode servir de pena de morte também? Em níveis extremes, por que não? Não, depende do país. Tem país autorizado. Agora, que coisa irônica, né? O Pluff que não gosta de Racha tá apoiando o Racha agora. Não gosta de Racha? Não, é da rachada, entendeu? A piada agora. Ah, entendi. É isso que eu perguntei, se não gosta de Racha? Eu gosto, o Pombo diz que não. O Pombo não tem rachada. Ele já procurou muito, mas não encontrou. Eu vou votar na Copa do Mundo porque eu nunca joguei Racha. Entendi. A ignorância ganhou um voto. Temos o Otário Cagalhão aqui. Eu vou votar no Racha porque mesmo indo assim declinação, o Racha continua uma coisa muito boa. Racha é sempre bom. Bombom, você votou no Racha também? Eu voto duas vezes no Racha. Não, um voto só. Gustavo? Não, já votei na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo? Então eu sinto muito, o Racha ainda assim ganhou. 3-2 pro Racha. Mesmo com a resistência de vocês, o Racha continua prevalecendo. É isso aí, essa galera que nunca brincou de o Racha não sabe do que tá perdendo. É o Racha, mané. É o Racha. O cara que nunca jogou Racha. Nunca ouvi falar. No meu colégio, a gente jogava um negócio parecido com Racha. Nós chamava rasteira. É tipo Racha, mas sem bola. Ah, é Paulista do viado mesmo. Calma aí, como é que funciona um jogo de rasta sem bosta sem bola? É rasteira, cara. Funciona assim, você tem que ter um pátio muito liso e você tem que ter um monte de criança sem noção. E aí você, alguém no meio do intervalo, levanta e grita rasteira, sai correndo e dá um carrinho em alguém. Caralho. E aí quem caiu, tá com ele. Ele tem que derrubar alguém, todo mundo é vítima dele, e aí ele fica tentando derrubar todo mundo, e quem leva um carrinho tem que derrubar alguém, por aí vai. É tipo um bombinho do inferno, né? Cara, eu já joguei uma vertente assim que é tipo, era porrada ou bol o nome. Porrada ou bol. Quem tivesse com a bola, tomava porrada de qualquer jeito. Chute, soco, empurrão. E foda-se. Parece bom. Round 3, vestibular versus fecundação. Foi. Primeiro nós temos que explicar as competições aqui, antes de debater. O que é o vestibular? São jovens tontos sentados numa sala durante 3 horas fazendo uma prova. O que é o vestibular? É você obrigar um jovem de 17 anos a escolher o que ele vai fazer pro resto da vida. Ou não, porque essa mentalidade todo mundo tem que fazer vestibular e faculdade. Exato, não é obrigatório, mas é... É obrigatório. Porque... Não, não é não, mas é o que... É não, se você quiser ser um fracassado, você não precisa fazer vestibular. Caralho. Entendi. É, mas... que é bem sucedido pode ter feito uma faculdade. Ela só garante uma coisa a mais. É isso aí. If shovel, funciona assim, ó. Nem todo mundo que fez vestibular é bem sucedido. Mas todo mundo que é bem sucedido teve vestibular. Não, não, não. Se eu fosse jogador de futebol, ou se eu investisse na minha carreira do racha, eu seria muito melhor sucedido que se eu tivesse. Na verdade, eu fiz. Pode ter certeza. Depois que qualquer jogador começa a ficar um pouco mais rico, ele vai lá e vai fazer vestibular de educação física. Porque ele quer. Porque não, ele tá percebendo que a carreira vai dar merda. Pra ser bem sucedido, cara. Não, não. Ele já vai ter ganho mais do que você vai ganhar na sua vida inteira. Ele não precisa mais do que isso pra ser bem sucedido, cara. Ele já tá tranquilo, já. Entendeu? Inclusive aquele seu tio que jogou no Real Madrid, né, Pompo? Não, ele jogou nos dois clubes. É, volta. Ele jogou no Real Madrid e no Barcelona ao mesmo tempo, cara. Por isso ele ficou muito milionário. E hoje ele vem churrasquinho. Caralho. Churrasquinho espanhol. Churrasco. Inclusive, tá explicado que é o vestibular e a fecundação. O que é fecundação? Explique para os jovens padalãs. Lembra das abelhas? Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Exatamente. E aí, farinha nas abelhas. E aí, quando rola o coito, o que que acontece? O menininho, ele libera uma quantidade muito grande de gametas masculinos conhecidos por espermatozoides, que são praticamente girinos branquinhos, que nadam numa competição frenética um contra o outro. É muito bem retratado, e olha só quem está falando isso. E vai lá, eles estão competindo, e aí só apenas um grande campeão, ou dois. Você, parabéns. Você, caralho. Todos nós somos campeões no momento. Todos nós somos, verdade. Todos ou nós não, somos... quem é gêmeo legítimo é um perdedor, porque empatou. E empate é tipo a Letícia. A Letícia, exatamente, sacou? Então, no momento em que o espermatozoide ele entra no óvulo, ele ganha, porque o óvulo começa a emitir eletricidade e mata todos os outros espermatozoides na região. É sério, cara. De verdade, tem um pulsinho elétrico. Tá certo. Eletricidade, vai estudar. Uhum. É um pulsinho elétrico. Porque ele tá falando da fecundação da 18 com o curirim, cara. É por isso. Pulsinho elétrico, porra. Eu estudei isso, me lembro. Biólogos, por favor, se manifesta. Você foi trollado. Tá bom. E é isso. Então, todo mundo, pra nascer, vencia uma competição na forma de gameta ainda. Parabéns, seu grande campeão. Talvez só isso que você tenha vencido na vida. Cara, então, assim, eu acho meio estúpido continuar com isso aqui, porque é uma competição que já tem um vencedor definido. Eu queria fazer uma observação sobre isso. Não tem nada a ver com porra nenhuma, mas gameta é uma palavra muito maneira pra ser usada com isso, cara. Gameta e porra estão muito juntos, cara. Gameta é uma palavra muito foda. Só isso que eu queria falar, obrigado. É com G. É com G, gameta, é o que eu falei. Gameta. Não, você ouviu isso aí, mas eu falei gameta. Entendi. Mas o que ele disse? Como eu disse? Ele disse gameta. Caneta? Não, mas tem uma mulher que se engravidou com uma caneta. Então, no caso dela, pode ser a mesma coisa. E como é que é? Cometa. Cometa. Lambreta. Gameta. Entendi. Gameta. Entendi. Vestibular. E o vestibular é aquele momento da vida. Pô, todo mundo aqui fez vestibular. Aquela provinha maldita. Ah, passaram outro, não. Exatamente. Você acorda de manhã, você preenche aquela folha, marca xizinho. Não sei essa, vão chutar D, que na dúvida é D. Chega meia hora mais cedo, leva água, leva barrinha de cereal. Exato. Chega em casa desesperado pra ver o gabarito e sabe que só vão lançar depois quando você já tiver desistido. Aí você vai no jornal local pessoas que não conseguiram entrar na instituição e estão chorando, olhando pro muro. Gente que não conseguiu entrar porque ficou rezando no portão antes de entrar e perdeu a hora. Exatamente. É uma coisa muito maravilhosa, cara. O vestibular é muito bom. O que é mais vestibular importante numa competição? É definir quem é melhor ou é eleger o melhor pra que ele possa se gabar de ter sido melhor? Não, eu acho que a pergunta não é essa, não, cara. Olha a diferença. O que é mais importante numa competição? Você ganhar a chance de ganhar um diploma ou você nascer? É por aí. Por esse ponto de vista, eu já adianto meu voto. Eu voto na concepção, na fecundação, porque, né, se a gente não tivesse vivo, a gente não estaria aqui pra falar página. Não, e o pessoal vai ficar reclamando, eu vou fazer medicina. A minha chance é 1 pra 82. Porra, na fecundação, cara, imagina aquela mulher que transou com 82 caras, sei lá quantos. Qual é a chance de um óvulo, de um espermatozoide fecundar o óvulo daquela mulher? Se ela for estéreo, nenhum. Ainda mais se o óvulo dela der choque, que o Bode falou aí. No momento que o espermatozoide penetra o óvulo libera um pulsinho, cara, é sério isso. Aham, uhum. Aí tem um desfibrilador na mulher nova. O mundo vai provar que isso é correto. Assim, vamos lá, peraí. Eu quero voltar. Na fecundação. Tá, vai lá, Arara. É funcionando assim, o Pombo disse que a diferença entre o vestibular e a fecundação é ganhar um diploma ou nascer. Uhum. Eu prefiro ver um universitário natimorto do que ver um idiota vivo. Então eu vou votar no vestibular. Entendi. Caraca. Tá ligado que quando o filho do Arara fizer 16 anos, se ele não entrar pra faculdade, ele vai dar um tiro no moleque. Né? Caralho. Tá, tá, eu imagino o Arara na universidade cuspindo nas pessoas, cara. É. Ah, me fala uma parada, Arara. O vestibular, por acaso, o cara vai lá, ele tira a nota máxima. Ele, passei! Na hora que ele fala isso, todo mundo morre eletrocutado. Se não for, a fecundação é muito mais foda. Aí tá, tem algumas pessoas que têm um destino pior do que a morte, que é não ter passado no vestibular. Essa vergonha é pior que a morte. Caralho, metade dos ouvintes estão chorando agora. Metade, você é generoso quando você fala metade. Caralho! Se eu tivesse uma máquina do tempo agora, juro pra vocês que a única parada que eu ia fazer ia ser voltar no tempo, ir pra prova do Arara, mudar todas as opções só pra ele provar. Caralho, fala isso. Caralho, pode situação da máquina do tempo, cara. Você podia ficar rico, mas não. Vou fuder a vida do Arara. Porra, olha o que os caras estão falando, cara. Arara elitista, é isso aí, Arara. High five. É. Gol Gustavo, tá pronto pra votar? Cara, eu voto na fecundação, porque sem a fecundação eu não estaria aqui, né? Tá, é um justo. Eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar meu voto. Você tinha votado antes já? Eu tinha votado e eu vou mudar meu voto. Porque... Então vota aí, vota aí. Porque, você sabe, cara, esse papo que todo mundo é vencedor é uma merda. Então, viu pro vestibular, eu vou comprar a ideia maluca do Arara, sabe? Se você não passou pra medicina, você é um lixo, cara. Cara, todo mundo aqui é lixo, não tem nenhum médico. Tem que merecer ter nascido. Entendi. Então, tá 2x2, eu vou botar. Porque eu acho que o objetivo da competição não é, tipo, o importante é competir. Não, isso não existe, é formar campeões. Justamente. Não vem com esse papo de, ah, não, todo mundo... Não, sempre tem um melhor que o outro. E qual é a graça de você ser melhor que os outros se você não pode provar isso? Se todos os competidores morrem, quem você vai zoar, cara? O vestibular, não. A morte já é uma... Se você tá numa turma e só você passa no vestibular, você tem outras 29 pessoas que você pode zoar pro resto da sua vida, cara. É uma recompensa muito maior, cara. Fluffy, faz o seguinte. Chega na tua mãe, vira pra buceta dela e fala assim, ha, ha. Eu posso filmar isso? Resolvido. Não, eu vou virar todas as vezes que não tenho irmão. Não tenho mais irmãos. Tenho um irmão e eu não vou ter mais. Então eu posso virar pro saco do meu pai e falar haha quantas vezes eu quiser também. Olha assim, só, cara. Até familiarmente. Eita, travou tudo. Quando eu voto no vestibular. Eu voto no vestibular porque... Formação de campeões. Eu gostei do argumento do Pluff, cara. Ele falou... O Pluff falando em relação à fecundação, a gameta, esporra, essas coisas, ele disse... Qual é a graça de você chegar ao final de uma competição se você não pode provar. Então o problema dele é em provar a parada ou não. Foi. Significa, porque voyeurzinho safado. Gosta de filmar e se expor pro mundo. Eu tava falando sobre gosto, que ele deve ter querido provar, mas tá tranquilo. Entendi, eu não peguei referência não, mas eu acho ótimo. Inclusive, Pombo, nesse caso aqui, nesse round, você perdeu. Olha só, se você tivesse eletrocutado agora, como é que eu ia zoar? Eu não ia ter mérito nenhum aqui. Vocês jogaram fora... Vocês acabaram de jogar fora a competição que tem a melhor punição. Além, a pessoa não apenas não Não nasce. É a melhor punição, cara. Ela se morre os fracassados morrerem, qual vai ser a graça pros vencedores? Bom, eu continuo... Eu ganhei as duas competições até agora. E eu continuo achando a fecundação muito Aí, Pombo. Aí, Pombo, você tá bolado, cara? Eu tô bolado, mas eu ganhei a fecundação com méritos, ao contrário do Pluff. Entendi, que a fecundação não ganhou. Porque o bode votou no vestibular, não votou? Não. Ele ganhou a fecundação dos irmãozinhos dele, entendeu? Ah, entendi. Ele nasceu. Aí, não é mérito nenhum, cara. Todo mundo aqui ganhou, sinto muito. Vocês estão cuspindo no gameta que vocês nasceram, cara. Aí, Pombo, vestibular é um... Irmão, cara. Beleza. Vestibular é uma competição melhor, porque todo ano só alguns milhares de pessoas vencem. E todo ano, pelo menos, tem pelo menos 1 bilhão de vencedores na China, então... Exatamente. Eu tô pensando mais profundamente, grandes cara. Grandes bossas, você ser um vencedor. Todo ano tem 1 milhão de vencedores que nem você na China. Então. Todos os vencedores da China, levante suas inchadas e comemorem. Agora vão ter um trabalho. Dependendo da fecundação, do nível da fecundação, pode ter outras inchadas. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que... Caralho! Tá bom, né? Próximo round, chega! Round 4, troféu joinha. Troféu joinha pode entrar nessa porra? Versus roleta russa. Também morre quem atira. Pô. Tá bem, Pombo. Eu tô bem. Aí, Pombo, vamos fazer um vira-vira de melzinho agora à distância? Melzinho, cara, pô. Melzinho amanhã, pô? 100%, hein? É nóis. É, muito zoeira. Inclusive... Bom, peraí, primeiro a gente explica troféu joinha. Depois a gente pede pra Lara explicar a roleta russa. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Troféu joinha, sabe aquele seu amigo que chegou com aquela ideia muito torta? Caralho, mané! Pô, comprei um iPhone muito bolado, o melhor telefone do mundo. Paguei 3,7 pau. Tenho 3G ilimitado, sou um grande campeão, fiz um ótimo negócio. Só que uso crédito. Primeiro você abre a sua planilha do Excel. O que você faz? Você estende sua mão esquerda, deixa a palma da sua mão estendida. Pro alto. Exato. Faz um joinha com outra mão, encaixa ali na palma da mão, pá. Pá aqui, campeão, troféu joinha. Pá! É uma premiação gratuita, da zoeira, e que incentiva a ignorância na galera. É estupidez pela estupidez, cara. Institucionalizada pra criança de 13 anos. 13? É, aqui troféu joinha é bomba dessa época, né, cara? Depois... É pra... Não, mas a galera também que não passa no vestibular também pode. Mas eu acho que é um troféu que pode ser usado pra todas as idades, independente de que... Exatamente. Quando você usa o troféu joinha, não significa que você que está fazendo troféu joinha infantil. Significa que você está chamando a pessoa que está recebendo o troféu de infantil. Você é tão burra quanto uma criança. Aí você dá um troféu joinha pra ela. Troféu joinha é uma estupidez. Fora-se que você dá pra quem é imbecil. Quem faz também é idiota. É uma brincadeira estúpida, cara. Troféu joinha, retardado, sorvete. O Bode claramente recebeu muito troféu joinha quando era... E agora ele guarda tipo um grudge, assim, do troféu. Tem trauma de troféu joinha. O troféu joinha, cara, ele... O troféu é teu, tu dá pra quem tu quiser, mas eu acho o seguinte, o troféu joinha ele não é o troféu igualitário, ele não é um troféu muito justo, porque ele serve pras pessoas que têm as duas mãos, entendeu? Se você tem qualquer tipo de deformidade e nasceu sem mão, ou nasceu com aquele dedinho zoado que sai do teu punho, assim, tá ligado? Aquela parada de troféu. Você tem aquele bracinho de dinossauro zoado, se você é o Mega Man da porra da universidade, você não pode nunca usar o troféu joinha, cara. Então eu acho que é um troféu desigual. É o contrário da roleta russa, que a roleta russa você pode fazer, é só ter um 38 roubado que você faz uma roleta. Na verdade, se você tiver mão de dinossauro, você também não pode brincar de roleta russa, né? Pode, com uma mão só. Não, mas esses dois. Ah, mas aí a diferença é menor, é sempre assim que funciona. Se a minoria for muito pequena, tá valendo. Entendi. Se a minoria for muito pequena, merece ser massacrado. Mas se a minoria for grande, aí é outra coisa, né? Exatamente. Se a minoria for maior que a média, tá certo. Mas o que é roleta russa? Eu sou uma criança de 13 anos que dá troféu joinha pros outros. Eu não sei o que é. Roleta russa é o seguinte. Não, eu sei, mas eu tenho que fazer esse papel imbecil, porra. Ah, tá. Tem que interpretar. Tem duas pessoas que são muito desgostosas com a vida. Elas se encontram numa sala escura e numa mesa redonda. Em frente a uma mesa redonda. E nessa mesa redonda há um revólver com uma bala. Um revólver comum com 6 câmaras, que possui apenas uma bala. Um dos dois cidadãos, ou um juiz que vai organizar essa disputa, ele gira o eu não sei como é que se chama a câmera do... O revólver do revólver. Tambor. O tambor. Ele gira o tambor do revólver e a bala vai estar numa posição desconhecida. E as duas pessoas que estão disputando, eles trocam turnos, cada um mirando o revólver para sua têmpora. Têmpora favorita, direita ou esquerda, tanto faz. Aí vai do gosto de cada um. Têmpora é o cantinho da testa. Tá? Não, a têmpora favorita. Araro, você já escolheu sua têmpora favorita, cara? Cara, eu acho que minha têmpora favorita seria a direita. Eu acho que se eu fosse brincar de roleta russa, seria a direita, eu acho. Entendi. E aí eles trocam turnos, mirando na têmpora e disparando um de cada vez. Até que, enfim, a bala apareça e acabe com a diversão de uma das duas pessoas. Mas peraí, então quem ganha a roleta russa? Quem sai vivo ou quem morre? Porque só tem um prêmio. Quem sai vivo? Mas então ele não ganhou o prêmio, pô. O prêmio é bala. Ganhou o prêmio de ter sobrevivido. Não, prêmio é a vida. Não, mas a vida não custa nada. A bala tem um prêmio. Não, vocês entram mortos na brincadeira, cara. O quem prêmio é aquele carro que explode qualquer coisa, cara. Na verdade, o prêmio é a adrenalina que você sente na puta. De você adrenalina que você sente se você vai tomar um tiro na cabeça ou não. E geralmente, quem disputa a roleta russa, Sam não gosta muito do seu adversário. Então você ganha a morte de um desafeto seu. Ou a sua própria morte. Ou a sua própria morte, mas aí você não ganha nessa própria morte. Não sei. Acontece... Vai ser uma pessoa muito maldita. A partir do momento que você morre, você não tem mais posses, né, meu amigo? Acontece que esse é o conceito de roleta russa que a gente tem aqui, né, cara? Porque na Rússia é tudo o contrário. Então eles giram o maluco. E o cara vai morrer. São duas armas disputando, na verdade. Não, não, é uma arma só, só que em vez de girar o tambor, ele bota o cara pra ficar tonto, só isso. Ele vai tomar o tiro de jeito ou de outro. O suicídio na Rússia é assim. Eles se giraram. Vamos jogar na sorte, né? Cara, eu ganho, coroa você perde. Aliás, cara, coroa deveria estar nessa lista, mas tudo bem. Vamos lá, então. Entendi. Então, depois dessas explicações incríveis, alguém quer fazer alguma argumentação maluca ou quer ele partir pro voto? Voto. Voto. Então, voto. Então, vota você, Bode, que você tá tão ávido. Cara, o troféu joinha é uma brincadeira muito estúpida que não prova nada, sabe? Você fala, ah, eu tenho uma planilha, e aí, campeão, boa, leque, ah, leque, leque. Tem um bilhão de formas mais escrotas de se fazer a mesma coisa, sabe? O troféu joinha é bobo. Já a roleta russa é uma forma muito sensata, porém estranha, que você nunca sabe quem ganha e quem perde, de você resolver uma contenda, uma demanda, um litígio, sabe? Sensato. Sensato não é a palavra, não, mas prossiga. Exato, sensato. Pô, tem um bilhão de suicidas que discordam de você. Então, eu voto na roleta russa como a competição mais relevante aí. Porque troféu joinha não é uma competição, pô, é só um prêmio, imbecil. Eu voto, entendi. Eu também voto no roleta russa pela adrenalina que ela dispõe a você, entendeu? Entendi. Entendi também, que nem o pombo. Então, eu voto duas vezes. Eu quero votar no troféu joinha, porque veja bem. A roleta russa não é uma competição, porque você não está... Não é a habilidade das duas pessoas que... Eu acho que é uma competição, sim. Você está pela sobrevivência, pô. Cara, é mais competição do que o joinha. Não, pelo contrário. No troféu joinha, quem é mais idiota, ganha. Na roleta russa, não importa. É só uma questão de você rolar um dado e se der ímpar você perde, se der par você ganha. Não tem nada a ver com habilidade ou com qualquer uma das características de qualquer um dos dois participantes. Então, obviamente, o roleta russa não devia estar nessa competição, porque ele não é uma competição. Ele Vocês é um... Vocês estão falando merda. Jogar uma moeda. Eu também acho que... Não, é uma competição, cara. Roleta russa é uma competição, obviamente, uma competição de morte súbita. E vocês estão falando bosta. Eu ainda acho que devia ser desclassificado a roleta russa. Não, tá bom, 2-1, 2-1, Arara, tá bom? O seu voto foi válido. Eu acho que a gente tinha que desclassificar todo mundo que gosta do troféu joinha, um bando de imbecis. Bode e Gustavo são os machões. Eles escolheram a porra da roleta russa, que é jogo de macho, o troféu joinha é coisa de babaca criança, escroto, tem que ser desclassificado, e o caralho, todo mundo isso aquilo. Mas a roleta russa é jogo pra quem tem colhão de jogar essa porra, tá ligado? Vocês dois aí, eu duvido participar de uma rodada de roleta russa. Alguns não participam nem da porra do Melzinho, entendeu? Principalmente se for mineiro aí. Essa porra é meio zoada. Pra vocês se credenciarem a falar mal da porra do joinha frente à roleta russa, vocês primeiro não deveriam participar de uma rodada desse jogo aí que vocês estão defendendo. Como nenhum dos dois tem colhão pra fazer isso, então todos se foderem, meu voto é do joinha. Esse é o jogo. Então você votou no Miss Universo, você botaria o maiôzinho e iria desfilar? Aí depende do... Oh, snap! Opa! Se o cachê for bom, né, cara? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Tem que começar primeiro com o Miss São Cristóvão. Tá certo. Miss Laje, acho ótimo. Inclusive, cara, último voto é meu de novo, por algum motivo aí. E a competição, ela tem que eleger alguém, não necessariamente melhor ou pior, mas tem que eleger alguém que é mais alguma coisa do que os outros. Peraí, você tá se contradizendo. É. Aonde passagem fala, competição pra provar quem é o melhor, vestibular de medicina, porra! Não, peraí. Vamos recuperar os pontos, então, da última partida do Flamengo com o Duque de Caxias aí. E tem que... Para então, de choro, olha o choro, Tem que voltar a porra da fecundação aí, então, Pluff. Você tá desfazendo o teu argumento anterior. Não, com não. Isso aí, invalida-se a questão anterior, cara. Você prova que você é mais do que os outros, não necessariamente melhor. Você pode ser mais gay, mais várias coisas, mais perdedor, trocar franqueza. Tá bem, você nunca prova que é mais gay, você prova que é mais macho, que é o contrário. Você sempre coloca o mais como qualidade mensagem mais positiva, obviamente. Não, troféu de burguesa, então, você dá o... Não, você dá o mais pior filme. A pergunta é a seguinte, o que a roleta russa prova? Quem ganha a roleta russa é mais o quê? Mais sortudo. É mais vivo do que o outro. já é uma coisa. Agora o outro não, você está provando que o outro é mais idiota numa competição que ele nem se candidatou, tá ligado? Ele não quis participar, ele se candidatou a partir do momento que ele abriu a boca. Caralho. Vai ter que dar troféu joinha pra meio planeta. Que porra. Eu dou um troféu joinha pra todo mundo que merece. Todo mundo que quer ir no... Vou passar pra todo mundo. Cara. O Arara é uma vagabunda de joinha, cara. A fã na frente dele, toma aí. Ai, eu tô mesmo, é mesmo essa porra. É pra cagar e dar pros amigos. Mas eu não acho que o joinha seja uma... É só uma premiação, não é uma competição, sabe? Porque se todo mundo pode ganhar o joinha, quem é o vencedor final? Ninguém, sacou? Você pode chegar e dar o joinha pra sala inteira. Grande merda. Se você ganhar o joinha, não é idiota. É uma premiação, não é uma competição, na minha opinião. Por isso eu acho que a roleta russa é muito mais competição do que o joinha. E por isso meu voto é da roleta russa. Eu vou guardar muito bem essas suas palavras e eu vou estar contra você muitas e muitas vezes. Não poderia esperar menos de você, cara. Muito feliz. Ô, Pluff, só tenho uma dúvida. O que você faria se você ganhasse um joinha? Se eu ganhasse um joinha, nada. Eu ia continuar a vida que segue. Eu pensei que você fosse falar que ia sentar em cima dele, mas... Caralho, mano. Quanta grosseria. Tá decepcionado. Tá bolado, cara. Que agressividade, pô. Eu tô tranquilo, cara. Tá bolado, pô. Mas um pouquinho. Entendi muito, tanto que eu vou terminar o bloco. Vamos pro próximo. No canto direito, troféu imprensa. No canto esquerdo, BBB. E no meio? O bambu. Troféu imprensa, que é o incrível Oscar da televisão brasileira. Troféu imprensa é uma competição feita pelo SBT pra presentear os canais de televisão brasileira. E o júri é composto por, entenda como quiser, jornalistas de revistas como Tititi, Tell Me More e tudo que consigo imaginar. Pedro de Lara, é o que maravilha. É. Troféu imprensa não é uma competição, é uma premiação. Não, mas é uma competição, pô. Não. É uma premiação. A premiação. Não, existe. É uma premiação. Ninguém tá competindo. Ninguém nem se tudo. Olha esse filho da puta usando meu argumento. Vai se fuder. É o seguinte. Não é. É uma competição porque existe corpo de jurados. Você não faz parte dele. Eu não faço parte dele. Mas existe um corpo de jurados que vai votar nos outros. Então onde vem esse nome de jurado? Existe um grupo de indicados e no dia da premiação... É revelado quem foi que ganhou. Mas no troféu joinha, o jurado é você. É, você decide quem é imbecil. Ninguém se candidatou. E pode todo mundo ganhar, cara. Pode falar, vai competir. Olha só. O troféu ninguém preenche o formulário, se inscreve. É, não tem edital pra... Não falei que ninguém se inscreve, não. Mas só vai ter um vencedor. Vai provar que alguém é mais do que o outro. Não vai ter só um vencedor, não. Tem um milhão de categorias. Tem, mas por categoria tem. Então tem vários vencedores todo ano. Tu já viu botar 5 indicados e ganharem. E ano que vem, a mesma categoria. Empate entre dois. Aí eu vou te falar, é bem capaz de, se você não tiver daquele troféu de merda, dar um joinha pra quem ganha. Vem aqui pulando, melhor ator, joinha. Não, pro... você pode dar joinha pra quem você, né, embora. É cara, mas no... na roleta russa também tem jurado? Ah, a gente ia voltar o round mesmo? Não, eu quero saber, porque meu esporte aqui virou contestar você, que nem o Arara, cara. Jurado, a gente tá junto na roleta russa. Calma aí, Pluff, quem você vai votar nesse round? Eu não decidi ainda, vou puxar a porta aqui. Então decide aí, porque o outro vai ganhar. Também, né? Ah, não, na roleta russa também tem um jurado de morte, é verdade. Nossa, Pombo, isso foi genial. Pena que ninguém ouviu essa trocadilha, mas eu gostei bastante. Muito obrigado, cara. Mas foi bom. Tá bolado? Eu falei em outra dimensão, eu também um pouquinho só. Assim. Mas aí, vocês, queridos ouvintes, reparem no Pombo falando baixinho durante todo o programa. Quando eu edito, eu vejo que as melhores coisas que o Pombo fala, ele fala baixinho durante o programa e ninguém ouve, cara. É sexo. Fia. Xoxota. Tá falando assoprado só. Entendi. Inclusive, a gente não falou do BBB ainda. O que é o BBB? Big Brother Brasil. É isso aí, é uma competição onde os competidores cagam na piscina. Você é um armador. É um reality show onde o público escolhe quem é o maior brother. O maior idiota. Ou sister. Ou sister. O público que gosta. Caralho, a gente chamar de sister me agride muito, cara. Muito isso. Aí, BBB era muito melhor antes do BBB, cara. Que era só bom, bonito e barato. Agora é essa merda aí, zoada. Oi, que... eu sou o B. Nós somos o BBB. É a outra versão do DDD, cara. Mas o Ira é muito mais maneiro. BBB vem da ideia de um livro chamado Big Brother. Arara. Não, o livro se chama 1984. Não, o livro se chama... O livro chamado Big Brother Arara. Ei, a ideia vem de um livro. Eu não falei de livro chamado Big Brother. Você falou, você vai ouvir. Você falou. Eu falei. Não, na verdade você falou que era um livro chamado Big Brother Arara. Eu agora tô Big Brother Arara. Eu tô filmando a casa do Arara nesse momento. Tem câmera na casa dele. O Goku tá sempre filmando alguém. Nossa, você tá foda esse programa. Tá um contra o outro. Goku, você que é um cara da paz, cara. Escolhe quem ganha. Paz, o Diego cuida da zoeira. Tipo, cuida da zoeira, porra. Ah, e a zoeira é uma competição, Goku? É lá, pergunta pro Plant que inventou. Não. O time é teu, cara. Goku da zoeira. Não. Inclusive aí, ó. Curta no Facebook, Goku da zoeira. Tem os melhores memes da internet. A zoeira não é uma competição, porque a zoeira nunca acaba. Nunca. É verdade. Principalmente enquanto o Goku estiver aqui. Entendi. Mas Goku, sua opinião, cara. Qual é a melhor competição? BBB ou Troféu Imprensa? Cara, eu prefiro o Troféu Imprensa, cara. Pelo menos ele compete. Eles estão decidindo ali pelos programas. Alguns são bons, né? Já o BBB é uma merda inteira. Não foi o Troféu Imprensa que uma vez premiou ET Rodolfo como melhor duplo? Não sei, mas se foi, então de parabéns. Muito provavelmente, cara. Cara, ET Rodolfo ainda consegue ser melhor que o BBB. É, isso aí é tranquilo mesmo, é verdade. Eu já vi, ninguém me contou. Eu vi um Troféu Imprensa que o Silvio Santos estava competindo de melhor animador, porque as categorias são muito antigas, ainda é animador de auditório. E o Silvio Santos estava indicado, o Silvio Santos era um dos indicados, ele que apresentava. Ele contra o Bolinha. E aí ele perguntando pros jurados, você gosta mesmo desse tal do Silvio Santos? Ele falando dele mesmo na terceira pessoa, cara, o Silvio Santos é pica. Ai, caralho. Mas não percamos o foco. O Gustavo votou no BBB. No BBB não, tipo, o Gustavo votou no Troféu Imprensa, porque o BBB tem uma baixa qualidade, não é isso? Agora, eu acho que como competição, o BBB é mais competitivo do que o Troféu Imprensa. Competitivo porque... nada, cara. Aquilo é tudo armado, porra. Que armado, cara? Que isso? É armado, cara. Como assim, cara? Cara, não é armado. Você vota pelo telefone. Uma vez eu juro pra você, eu liguei no telefone e aí eu vi aumentar em 1 o número de votos, cara. Eu juro. Fui eu que fez aquele número aumentar. Entendi. Aham. É verdade. Foi ligar pro BBB. Caralho, era. Eu votei no site, cara. É, 50 vezes na Ana, não sei o que lá. Pena que o site não tava dentro da casa. Site, ô, Plavê? Você votou no site? Eu votei pelo site. Ah, só jogou pra você, cara. O site vai ganhar essa casa, rapaz. Vai ganhar 1,5 milhão o site. É o melhor competidor que tem, cara. Ele acaba com todo mundo lá dentro da casa. É site? Eu vou votar no BBB porque o Troféu Imprensa ele é muito inadequado, tá muito fora de moda. E o BBB, bem ou mal, esfregam sempre belas bundas na sua cara no começo do ano. Então eu voto no BBB. Entendi. Eu acho que o BBB é uma competição muito mais intrigante. E o que defende muito a competição, viu? O Domini, essa competição. Entrou como um grande concorrente. Um belo dia ele virou e falou: então, outro dia eu matei um cachorro e fiquei rindo. É um idiota, o cara jogou errado. É uma competição verdadeira, cara. Se quisesse que o Domini ganhasse de verdade, é muito legítimo aquilo, cara. Ele tem meu voto, BBB. BBB, tá certo. Quem apresenta o BBB mesmo? Tricolor, grande Tricolor. Bandeirão do Fluminense. É o ídolo da torcida do Fluminense. Pedro Bial, o ídolo. Tá explicado porque tu votou no BBB. Mas assim, eu voto no Troféu Imprensa pelo mesmo motivo, cara. Quem apresenta o Troféu Imprensa é o Silvio Santos. Então o programa começa... É que nem um grande time, começa pelo goleiro, entendeu? O Silvio Santos é o grande apresentador, apresenta o Troféu Imprensa. Porra, não tem nem como comparar com aquela bicha zoada que anda de bicicleta sem banco e com a camisa do Fluminense, que é o Pedro Bial. Tá bolado, cara. Quero votar, porra. Quero café. Peraí. Não, só pra somar os votos aqui. O Gustavo votou no Troféu Imprensa, Bode BBB, o BBB e o Pombo Troféu Imprensa. Então tá 2-2. Eu vou votar no Troféu Imprensa. Primeiro argumento. Caraca! Por quê? O argumento? O argumento é porque o Bode ou a gente combinou de votar no que você não fosse votar. Mas o Bode votou comigo. É, o Bode. Então, vou votar no Troféu Imprensa. Daí foi tudo uma armação pra te enganar. E acho que isso não tava. Mas tava. Entendi. Nossos jogos são tão complexos, tão difíceis, que nem a gente consegue entender, cara. São inteligíveis pra uma mente humana. Aí, Yara, não queria falar, mas trocou joinha pra você, cara. Parabéns. Foi tudo um misdirection, cara. Entendi. O bode Arara se entrosam como ninguém. Vocês vão aprovar um competidor de merda pro resto da competição por roubar aqui. Acho ótimo. A gente tem apresentador de merda pro 99 programas. Aí, né? Por que quer, cara? Ô, Bluff, eu troco meu voto se você desclassificar o roleta russa. Ai, tá parecendo maluco, cara. Caleta, muito melhor. Aí, se botasse roleta russa e BBB, eu dava roleta russa. Muito rica. Tá, tudo bem. Então não vai ter nem BBB, porque eu vou botar no troféu imprensa. O Bluff dava roleta russa dele. Não, beleza. Troféu imprensa ganhou. Passou com oxigenado nessa roleta pra ela ficar russa, pô? Passei na tua mãe também. Pra ela ficar lourinha. Entendi. Eu gosto de pessoas idosas que falam, tá, é um federal. E tá russo. Tá russo. É ótimo. Eu gosto de pessoas velhas porque elas não chamam o moleque louro de louro, chamam o cara de russinho. Chama aquele russinho ali. Chama alemão ali. Chama russinho. Alemão. Chama polaco. Polaco? Que pessoa antiquada. Polaco. Polaco, cara. Entendi. Meu pai nunca falava que tinha puta no Borretilho, ele falava que tinha polaca na rua tal. Inclusive, troféu imprensa passou para o próximo round. E vamos lá. Vamos pro quinto round. O round 6 da primeira fase do troféu é UFC contra Oscar. Olha o prêmio dos filmes. Pô, o Oscar é aquela premiação do boneco douradinho que um dia foi chamado Oscar e daí deu o nome à competição. Entendi. E o UFC é a Ultimate Fight Championship, que já pertenceu à família Gracie, agora é do glorioso Dana White. E isso aí, né? Porrada, octógono, MMA, é nóis. Porrada e cinema. Esse é o round mais gay de todos, né, cara? Porque ou você escolhe um cara dourado e pelado, com a mão no saco, ou você escolhe a porra do torneio que se trata de esfregar a sua careca e o seu careca no amigo musculoso que tá lutando contra você, até ele bater 3 vezes no octógono, no chão do octógono de tesão. É assim que funciona o UFC. Mas eu ainda acho que o Oscar é menos gay, então eu já adianto o meu voto, que o meu voto é no Oscar. E vocês que se fodam agora. Entendi, vai, vamos se fuder. Falou, Pomo. Ô, Pomo, você tá bolado, cara? Eu prefiro pensar antes de responder. Tá bolado, cara? Tá bolado, cara. Peraí, vocês estão fazendo muita pressão, cara. Assim eu não consigo pensar. É muita pressão em você, ô Pomba? É muita pressão, é quase um UFC, cara. É muito homem fazendo pressão, né? É muita pressão. O Pluff ainda aguenta, eu não tô acostumado. Esse programa tem a válvula de escape Pluff, né? Qualquer coisa volta a ser uma piada. Qualquer coisa. A gente ama. Pluff, o grande time começa pelo goleiro. E você é o nosso goleiro, você pega todas as bolas, cara. O Fluminense tá ganhando, quero que vocês se foram. Grave. Tá tomando pra bola, então. Eu vou falar aqui, o UFC é uma competição muito legal, muito maneira, mas ele só define quem é o melhor na porrada. Não que o Oscar não define, ele também só define quem é o melhor dos filmes, ok. Mas é uma indústria muito mais exuberante, muito mais interessante, assim. Aquela salinha de cinema alternativa que você leva aquela menina cult que mal consegue andar direito de tão magra, sabe? Porra. Gay. Eu vou votar no Oscar porque o cinema alternativo, cinema de raça. Alternativo? Onde é alternativo, cara? Oscar não é. Oscar tem cinema alternativo. Se você falasse Cannes, se você falasse Gravado. Eu tô dando bem. Prêmio porque o Oscar representa essa indústria, cara. Não, não. Hollywood é alternativo aonde, cara? Não, cara. Mesmo no Oscar, alguns filmes alternativos aparecem. Não é porque o Homem de Ferro. Não, só filme estrangeiro é alternativo. Você vê quem ganhou mais o campeão? Vários de argumentos. Cara, o Oscar é alternativo nesse round, porque ou você escolhe ele ou você escolhe o outro. Então são duas alternativas, o Oscar é alternativo. Bode, obrigado aí. High five, pô. Valeu. Pomba, tá bolado, cara. Eu tô pensando aí. Essa competição o Pomba ganhou, mané. Parabéns. Pronto, o Oscar tá é alternativo, mas é uma alternativa. Eu posso votar nele, então eu vou. É isso aí. Parabéns. Eu vou votar no Oscar, porque eu posso assistir o Oscar de graça no SBT com a narração do Rubens Devote Filho. E eu não posso assistir o UFC de graça porque eu tenho que pagar R$70 na TV a cabo pra assistir. Você pode ver o streaming na internet, pô. É, ou então eu assisto o streaming na internet com qualidade de Dragon Ball de Real Video. Isso não é uma alternativa. Eu vou fazer um voto de protesto bem boçal, porque eu vou votar no UFC. Eu não duvidei por um minuto que você fosse. cara. Era óbvio. Gente, o bombo voltou ao normal, cara. Deixa eu falar. É porque lógico, tá virando uma competição muito boçal, cara. Porque eles estão de miguezinho, querendo Miguel agradar todo pelado. Mundo e dando, distribuindo os prêmios, tá ligado? Não tem mais nenhum grande vencedor, tipo, ah, não sei quem ganhou 10 Oscars, não sei quem ganhou. Isso é desde não, quando, Plus? Desde quando? Mas tá desde sempre, cara. Ah, tá. Não, desde sempre não, cara. Esse ano teve todo mundo, todos os filmes ganharam no máximo 2 Oscars. Me chamaram Taxi Driver. Ele perdeu pra Rock Balboa. Melhor cara. Sabe? Mas foi um voto legítimo, cara. Ué, o Argo também mereceu, cara. O Argo ganhou o melhor filme. Quantos Oscars mais ganhou? O resto foi tudo distribuindo, tá ligado? Foi dando. Não conseguiram definir e manter uma coerência nos votos. Estão fazendo. Cara, mas o filme pra não isso é um joguinho de comadre com as produtoras, sacou? A não ser que eles chamem um jurado falsificado, todos os votos vão ser legítimos, cara. Exatamente. O voto tem várias categorias justamente pra isso, cara. Senão tinha categoria única. Não. Nossa, cara, toma, pá. Não, tem várias categorias. Filme mais pica do ano. Pronto, acabou. Exatamente. Não, porra, cara. Bom. Aí deu um falo dourado. Nesse caso, fica cinematográfica. Cara, teve bem. Fica em 4K. Ficou bem distribuído. Porque teve muitos filmes bons. Se um filme ganhar todos os Oscars, significa que ele foi o único filme bom do ano. Não, eles conseguiram, O problema não é da premiação. Cara, eles conseguiram, dar melhor diretor e melhor filme pra outro e não ser nenhum deles ser o melhor ator, tá ligado? Conseguiram quebrar todos os votos importantes de forma que não ficou coerente. Ficou um jogo de comadre, cara. Ou seja, você não acredita na democracia, né? Tem que ter um ditador único. Melhor. É pra eleger quem é bom. E não dar, tipo, um prêmiozinho pra, tipo, fica na boa aí, a gente com você. É, não. Tem que eleger quem é bom. Mas só pode ter um filme bom. Exatamente. Não, tem que ter um melhor, cara. Não pode ter um filme onde um ator é bom e no outro filme uma atriz é boa. Não, peraí. Se um filme é bom, é porque ele tem todos os atores bons, todas as atrizes boas. Diretor foi foda. E filme bom. Quais são as 4 melhores premiações do Oscar? As 4 maiores. As 4 maiores categorias. Depende, pra gente. Filme, diretor, ator e atriz. Isso aí. Os 4 foram diferentes, cara. E daí, cara? Não, o filme é a opinião dos jurados, porra. Caralho. Se eu fosse jurado daquela porra, todo ano o Peppa Filmes ia estar participando da porra do Oscar naquela porra. Os caras têm a opinião deles, cara. Vale mais do que a tua, pô. Ô, prof, vem cá, me diz uma coisa. Você pode ter um filme com um diretor bom, sem atores muito bons, muito destaque? Pode. Você pode ter um filme. Não. Cala a boca. Cala sua boca. Repete a pergunta. Você pode ter um filme com um diretor muito bom, que fez um ótimo negócio de direção, mas nenhum ator ou atriz que se destaca? Pode. Você pode ter um filme onde um ator se destaca muito, mas o diretor não fez nada de diferente, não teve nenhuma outra atriz e. Pode isso? Pode. Você pode ter a mesma coisa com a atriz. Você pode ter um filme no qual todos os diretores eram decentes, os atores eram decentes, eles não eram excepcionais, mas no conjunto eles fizeram um trabalho ótimo? Não. Claro que pode. Pode. Claro que não, cara. Claro que não. O podcast Tanguinha é isso, mano, gente medíocre fazendo programa foda. Pronto, cara. Não. Podcast Tanguinha ganhou o Oscar de 2013. Acabou. Me fala um negócio. Eu discordo das duas qualidades que o Bog aplicou. Do medíocre e do foda. Eu acho que são várias pessoas de merda fazendo programa ridículo. Fala um filme muito pica que não tem ninguém pica envolvido, que merecia ganhar o prêmio. Lagoa Azul? Não, Lagoa Azul é pica onde, cara? Só se eles casos pica quer dizer pornografia. Lagoa Azul é pica embaixo da tanga do maluco lá, pica, cara. Pica quer dizer pornografia, acho. Cara, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, isso são de ignorância. Não, tá? Você que tá falando merda mesmo. Não tô falando merda. Não, realmente. Eu acho. Cara, você pode ter um filme no qual o... É mais ou menos assim, ó. Imagina em pontuação, tá? Diretor, ator e atriz tem pontuação. Você tem um filme com um diretor 10 e dois atores 5. E você tem um filme com ator 10 e o diretor e atriz 5. Mas aí você tem um filme onde todo mundo é 8. Eles não vão, individualmente, eles não vão ganhar nada. Mas na soma, eles ganham. Eles fizeram um trabalho. Se você mete qualquer um desses com nota 5, se você botar 3 desses com nota 5 dos 4 critérios, você nunca vai ter um melhor filme com a média máxima. Mas isso é o primeiro. O melhor roteiro geralmente não precisa ter os melhores atores, por exemplo. Exatamente. Entendi. Não. Mas, Pluff, a questão toda é que isso tudo teria sido evitado se você simplesmente assumisse que você escolheu o UFC porque você gosta dos caras depilados, suados, se esfregando uns dos outros até bater no chão, cara. Não é. Eu não sou fã de UFC, cara. Só acho que tô bolado com o Oscar. Fiquei triste com esse ano, com o Oscar. Fiquei triste. Tá bom, então o Oscar venceu. Round 7! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Virou! Versus! Liga Pokémon! Tchau! É o Tchan. Liga Pokémon é aquela competição onde nosso amigo Ash, da cidade de Parlet, junto com seu amigo Pikachu, Ash Ketchum, nunca ganhou uma, né? Jamais ganhará, por isso que ela tá aqui. Se ele tivesse ganhado, não teria crédito nenhum nessa competição. Seria tipo o Nascimento, que já foi eliminado, graças a Deus. Ele é sempre tipo top 8, top 7, sei lá, né? Nunca tá nem entre os três primeiros. A Liga Pokémon é o máximo daquele mundo de merda onde existem Pokémons e as pessoas não comem carne. Mais uma vez o bode cospe no prato que ele come, cara. Puta que pariu. Ô, Bode, no mundo Pokémon as pessoas comem carne. É, elas comem mais de carpas, mas depois falaram que não, que era de Farfetch. Não. Se você ler a descrição do Farfetch, ele diz que é um Pokémon quase em extinção, porque ele é muito caçado pra ser comido. Não, é pra comer um alho poró dele, cara. Alho poró, uma cebolinha aquilo. É um alho poró que eles falam. Entendi, inclusive isso não é importante nem um pouco pra competição em si, porque o Farfetch nunca vai estar na sua equipe da Liga Pokémon, assim eu espero. Entendi. Você não sabe de nada, Jon Snow. Entendi. Você tá querendo me dar, cara? Não. Me dá, meu coração. E o Vira, Vira, Vira é aquela competição onde o Gustavo jamais ganhará, porque ele, além de ser da zoeira, não bebe. Mas, enfim, é aquela... Não. Pera aí. O Gustavo já prometeu que vai participar do Vira, Vira. Inclusive, esse vídeo vai constar aqui no... Vai ser o primeiro vídeo do canal de vídeo da Tânia. Eu posso beber uma vez, que não vai me matar, né? Não, é, olha aí, só. Como é que depende funciona... Depende do que você beber. É verdade. Se você beber arsênico... Peraí, isso é bom até pra exemplificar as regras do vira-vira, tá? É, você só sai do vira-vira quando se chegar um consenso de que não vai ter mais vira-vira. Senão você entra no vira-vira e você tem que sair no vira-vira junto com todos os outros. Nem que você comece a beber pela veia parada, você vai ter que ingerir junto da galera e vai ter que ser num gole só na veia, cara. Vai ser muito pior. É melhor você continuar no vira-vira da galera. E assim, o vira-vira, é, por padrão, por default, como o Fluff gosta que a gente fale, é de melzinho, entendeu? Pelo menos aqui na galera de tanguinha. Todo mundo que respeita, que quer usar a tanga, quer louvar ao nosso Deus Piroca Maneira, você deve fazer a virada com o melzinho. Caso não tenha melzinho, a segunda bebida de substituição é a canelinha. Eu sou um idiota do troféu joinha, sabe? Da troféu joinha pros outros. O que é melzinho, pombo? Melzinho? É, tá ligado? Tá ligado? É, tá ligado? Óleo diesel? Tá ligado? Óleo diesel? Sei, aquele combustível. É pra qualquer derivado de petróleo. Não, sacanagem. É, tem a caninha 51, né? Que é aquela que é o padrão, o default, que junto do velho barreiro, é, aquelas porras zoadas sagartiba, piroca, essas porras todas. Então, é tudo álcool, né? É, você pega qualquer álcool desse daí e joga mel, vira melzinho. Só que você não precisa fazer isso em casa. Você compra o melzinho pronto, que é basicamente o preço dos dois misturados. E aí você vai no supermercado e compra o melzinho, cara. É basicamente o que você tiver escrito mel, melzinho, melado. Qualquer porra assim, subentende-se que é melzinho. Entendeu? Tem uma porrada de sinônimos, mas todos eles são melzinho. E uma quantidade absurda de álcool é o que a gente usa pra fazer o vira-vira da tanguinha. E é uma competição muito nobre, honestamente. Nós teríamos vídeos que nós jamais poderíamos divulgar, infelizmente, mas o vira-vira define muito sobre o caráter das pessoas. Sim. Exato. O Daigo, eu considerava o Daigo... Plus, eu não falo nada. Agora, o Daigo, que eu considerava meu amigo, me decepcionou muito forte, cara. Eu vi o vídeo e também sou muito decepcionado. Daigo é uma vergonha. Eu acho que eu vou ter que mudar meus planos e aparentemente acabou de abrir uma vaga pra quem quiser se hospedar aqui nas férias de julho e tal, porque planos mudaram depois de ver aquele vídeo. Você vai participar, Ara, do Vira-Vira e tal? Fechado? Balada? A gente tá inscrevendo aqui a galera, cara. Inclusive, pode até rolar uma vaga surpresa aí pro fã sorteado, de repente, da Tanguinha Corp, pra perder no vira-vira pra galera, quem sabe. Quem quiser se candidatar, por favor, depositar R$5 na minha conta do PayPal, eu vou sortear o vencedor. Pô, a gente pode lançar o melzinho da Tanguinha Corp, cara, olha só. Vamos monetizar essa porra base que é álcool. Eu tenho um amigo meu que ele fazia. Ele decidiu um dia que queria fazer cerveja no porão de casa, lá no Rio Grande do Sul. E aí ele comprou um negócio lá de fazer cerveja, não sei como é que faz cerveja, mas assim, começou a fazer cerveja artesanal. E aí um belo dia ele começou a engarrafar as cervejas, assim, e tal, e colocar rótulo e tal. E aí, no meio do processo de engarrafar, acho que a cerveja fez muita pressão e explodiu a garrafa que ele tava engarrafando. É, com a explosão, derrubou mais umas 20 garrafas no chão e ele perdeu toda a produção dele. Ainda ficou com a mão toda cortada e teve que ir pro pronto-socorro. E é por isso que eu recomendo que vocês não façam o melzinho da tanguinha. Caraca, cara, nada a ver, cara. Agora fala a verdade que ele tentou sentar na garrafa e... Caralho, não. Eu falei que é amigo meu, não do Pluff. Ah, eu queria propor uma brincadeira. Assim, ó. Diga. Vota. Chega de falar merda! Quem não conhece o Bluff pessoalmente, é só entrar no Google e digitar mangá e Cup. E você vai poder conhecer o lado diferente. Digital da Tanguy Cup. Eu não entendi. Digital o quê? O mangá e One Cup. Mangá e One Cup, bota aí. Eu não consigo não rir falando dessa porra. É muito zoado, entendi, cara. Entendi, então. E quem a gente vai botar, galera? A gente precisa eleger uma competição. A gente só falou do Vira-Vira, não falou que ele é competição. Falou da Liga Pokémon, não falou? O que, que é a Liga Pokémon? Gustavo, que é um cara da zoeira e do Pokémon. Cara, a Liga Pokémon, onde você, depois de reunir 8 insígnias pelo mundo, você tem a oportunidade de disputar contra várias pessoas daquele continente, entendeu? Entendi. E quem ganha a Liga Pokémon vencendo lá os 4 ou 5 duelos, ganha o quê? Um troféu joinha. É, você... Não. Joinha. Não, geralmente quando você ganha, você enfrenta 4... você enfrenta ali a Elite dos 4. E quando você vence a Liga do Pokémon, Liga Pokémon, você ganha seu Hall da Fama. Só isso. Seu título de Mestre Pokémon, cara. Até mudou. Não. Título de Mestre Pokémon. Todo mundo quer mostrar que é bom. O que, que é isso, cara? Mestre Pokémon. Não. Mestre Pokémon... Pokémon não é ter os 150, não, cara. É ganhar da Liga, não é? Calma. Ser mestre Pokémon, você tem todos, pô. Não, cara, ganha da Liga, né, não? É da Liga. Isso aí é o colecionador, porra. Isso aí é um Zé Ruela que nunca vai cumprir a missão. É o Gary, idiota. Assim, rapidão. Falar um pouquinho da Liga Pokémon, eu acho interessante essa organização que eles fizeram na Liga, porque é um sistema interessante se você parar pra pensar, cara. Você tem que se qualificar, né, ao longo de um território. Você tem uma quantidade de ginásios, né, normalmente são 8. Muito criativo. Você aproxima muita ideia de uma coisa chamada federalismo, que você divide o poder em várias instâncias, tem uma superioridade. Tá, mas federalismo é um troféu, é uma competição, por acaso? Não. Ué, tipo, podemos dizer que o Lula é um grande campeão, cara. Entendi. É bom, né? Só que ele não pode fazer o troféu joinha direito. Mas assim, o federalismo não é uma competição, portanto, eu valorizo para uma competição esse sistema, segundo o bode federalista, pra mim é basicamente o sistema do Pokémon, é muito mais divertido assim. E eu queria só falar isso, muito obrigado a todos que me ouviram. Posso comer? O bode não terminou a Liga Pokémon, por isso que ele tá falando. Exato, ele é federalista. Mas eu acho que o título do Vira-Vira-Vira é uma coisa meio que dispensável, porque ninguém se vai falar, ganhou Vira-Vira, foda-se, ganhou de quem, tá ligado? Não, mas aí que tá, o Vira-Vira, o mais relevante do Vira-Vira não é vencer o Vira-Vira, é ter participado e não ter feito vergonha. Ah, voltamos pra quinta série. O importante não é competir, não é, né, ganhar. Esse argumento é seu, porque não é meu. Não, voltamos pra quinta série. Esse argumento foi seu. Não, foi, jamais não, foi falei. Você que falou, cara. Eu tô falando, foi você que falou. O que importa é vencer. Você que falou isso. Eu tô falando que no Vira-Vira... No Vira-Vira você tem um grande perdedor da rodada. E é isso que é o mais relevante. É o cara que mais perdeu peso no programa? Porra aí, essa competição devia entrar também, cara. Puta que pariu, o grande perdedor. É muito bom, cara. Rola aquela parada aqui. O Vira-Vira, ele é uma competição, né? Em primeiro lugar, contra as outras pessoas, pra ver quem sobrevive mais. Mas em segundo lugar, e mais importante, é uma competição contra você mesmo. Superar seus próprios limites e se tornar uma pessoa mais resistente aos venenos alcoólicos que existem no mundo. Então, de certa forma, é um grande desafio. É uma grande competição. Assim, não... qualquer competição esportiva. Você supera os seus limites sempre. Você tá sempre exatamente. Então, por outro lado, o que é a Liga Pokémon? A Liga Pokémon não é bem uma competição. Por que você não tá competindo? Você tá mandando seus bichos lutarem por você e, tipo... Nossa, é tão difícil. Não, você teve que treinar. Você teve que ter paciência pra treinar eles, não teve? É paciência, cara. É tipo ficar falando assim, ataca, volta, vai. É estratégia, cara. Se for assim, você não joga xadrez, são as peças que jogam. Não, mas é que tá. É que nem eu chegar pra vocês e falar assim: nossa, a seleção brasileira foi campeã do mundo. Parabéns, técnico, grandes bostas jogadores. Não, né? Quem foi campeão foi os jogadores. Não, mas trabalha em equipe, né? É a equipe ganhou, cara. É a equipe ganhou. No Hall da Fama, entre os pokémons e o treinador. Exatamente. Todo mundo é premiado. Na foto que tá no lance lá no, na segunda-feira depois de ganhar a Copa do Mundo, é a foto da seleção brasileira. Tem até o massagista daquela merda. Não, foi da seleção. Ok, então... Outro argumento. Primeiro ponto, sabe que Pokémon não existe, né? Como não, cara? É um ponto muito relevante. Vai, tartaruga, porra do coelho. Ataque. Eu quero votar no Vira-Vira. Pronto, tchau. Entendi, entendi. Eu também vou votar no Vira-Vira, porque esse negocinho de vai pro Pikachu já deu, né, cara? O negócio Pikachu, é... já deu, Pikachu já deu. Já deu, né? É tão imbecil quanto o troféu joinha. Troféu joinha, é verdade. Você queria votar no troféu joinha, acho ótimo. Inclusive, eu voto no Liga Pokémon, porque... Eu voto no pru. Porque eu acho Vira-Vira uma brincadeira que não é uma competição, é uma brincadeira, sacou? Tipo, vamos brincar de Vira-Vira, acabou. Sabe por que você não acha que é uma competição? Porque você perde. Só por isso. Não, é porque o Pluff, ele não gosta do Vira-Vira. Que se ele vira e vira, ele fica de frente pra você. Ele só gosta do Vira. E aí é muito mais legal. Isso dá um 180. Entendi. Mas eu prefiro o Vira-Vira. Eu voto no Vira-Vira também. Entendi. Eu voto na Liga Pokémon, porque é um bebo, então pra mim é uma brincadeira escrota. Vira. Mais uma vez, os detratores do Vira-Vira-Vira são perdedores na vida real, cara. É impressionante. Tem 5 pessoas aqui, 3 que bebem e 2 que não. Os 2 que não. Aí, não. Pera aí, se o Vira-Vira só tem um vencedor, quem foi que ganhou? Bode ou Pombo? Eu não lembro. Eu acho que foi o Pombo. Acho que o Bode também é um perdedor. Não, eu não sei porque ele tá tirando onda. Sinceramente, eu não sei. O que você tá falando, Pluff? No último Vira-Vira. Você nem bebeu e tá falando. Isso na boca pra que falar do tipo. Sério? Ah, eu sou. Não, você é o segundo colocado. Aqui não é a competição da Letícia aqui, meu irmão. Tenho campeões e perdedores. Certo, e quem não compete é o quê? Eu competi, eu virei aquela merda e não deixei nada no meu copo. Aí, cara, presta atenção. Cara, não tem nada a ver, pô. O cara não. Se o cara não gosta de beber, ele vai ser obrigado a participar. Quer tirar onda errada? Não, aqui tu não vai tirar onda errada. Não, mas assim, mesmo. Vocês estão sendo injustos. O Pluff, ele é o rei do vira-vira ao contrário. Não, agora sempre olha viadas. Lá vem o negócio de Gresés. Não, Gresés. Beleza, vamos lá. O Pluff é o rei do vira-vira ao contrário. Não. Porque no vira-vira normal, você vira o copo. E no vira-vira ao contrário, as pessoas viram você. Por isso que o Pluff é o rei do vira-vira ao contrário. Entendi. Mas o que importa que o Vira-Vira ganhou? Essas duas pessoas com energia diferente, muito ruim, diferente do bode, diferente do bode, o Vira-Vira ganhou. É isso aí. Como assim? Caralho, bebe falando isso. É muito triste, cara. É muito triste. Quero ver o... Já tem um campeão que bebeu mais rápido foi o Pombo. Presumo que os outros... O quê? Medalha de bronze vale alguma coisa agora? Acho que não. Agora você sabe como eu me sinto quando um botafoguense vem me zoar, cara. Round último, Maratona de Boston versus Olimpíadas. Vai! Vai! Posso descrever? Você pode, só quero fazer um pequeno adendo aqui, Arara. Eu tenho muito orgulho de estar cercado de pessoas que quando viram Maratona de Boston na lista, começaram a rir. Sério, todos vocês vão ter um lugar muito maravilhoso ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, cara. Eu quero falar um pouco sobre a Maratona de Boston e a tradição do evento, se vocês me permitem. Por favor. Assim, vou começar com o mais fácil, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas, pra quem não conhece, são uma tradição esportiva que data da Grécia Antiga e que foi renovada pros padrões modernos em 1896, começando pela Olimpíada de Atenas. E desde então, em cada 4 em 4 anos, vários países se reúnem pra disputar uma série de esportes que são definidos por um comitê olímpico internacional. Em cada um desses esportes são distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze. Em geral, considera-se que o campeão das Olimpíadas é o país que teve mais medalhas de ouro. Em caso de empate, medalhas de ouro, medalhas de prata. E em caso de medalhas de prata, medalhas de bronze. E por aí vai. Tem vários esportes, alguns mais estúpidos, alguns menos estúpidos. Eu ainda acho muito estúpido dar, tipo, 30 medalhas pra natação e uma pra futebol, mas tudo bem. Então, Maratona de Boston é uma tradição muito mais recente. Ela trata de, tipo, uns 10, 15 anos atrás. E começou no Oriente Médio, na verdade. O Maratona de Boston não começou em Boston. Não? E tinha esse nome? Não, então. A Maratona de Boston, na verdade, é uma adaptação. Sair do Oriente Médio pra chegar em Boston é lógico, cara. Não, então. É uma adaptação de uma tradição que começou a fazer sucesso. É que nem, por exemplo, Zombie Walk em São Paulo. Porra, Zombie Walk não nasceu em São Paulo, né? Nasceu nos Estados Unidos. Né? Mas espalhou pelo mundo todo. Porque hoje em dia a gente vive num mundo globalizado que tudo se espalha muito rápido. Mas a Maratona de Boston, ela nasceu no Oriente Médio, quando a guerra entre Israel e Palestina começou a se intensificar e teve muitos bombardeiros. E um belo dia tava tendo uma corrida e rolou um bombardeiro, tipo, no meio da corrida, assim e tal, e muita gente morreu. E eu não sei porquê as pessoas. E isso aconteceu, tipo, vários anos e anos, e tipo, todo ano acontece várias e várias vezes. E às vezes acontece de, tipo, primeiro tem um bombardeiro, depois a corrida, que tu se põe a sequência, depois das bombas. Em vez do tiro pro alto, é uma bomba que explode, né? E aí, tipo, não sei por que resolveram adaptar pra Boston esse ano. E aí, tipo, Foi um negócio meio preparado meio nas pressas, né? Porque a bomba foi colocada numa panela de pressão e largada no meio da linha de chegada. Você não coloca no meio da linha de chegada, né? Tem que colocar no meio das pessoas. Porque senão pra que você explode uma bomba se não machuca ninguém, entendeu? O Arara dando aula de como matar pessoas, mano. Tem um problema de organização. Tem um problema de organização, mas como foi um negócio meio revolucionário, assim, pro Ocidente, que nunca viu uma bomba explodir no meio da cidade, meu Deus do céu. Puxa vida, que desastre. Morreram duas pessoas na bomba. Nossa, meu Deus do céu. Que tragédia do mundo moderno vai ficar marcado pra história, né? Então, tipo, por causa disso, entrou aqui como uma competição mais nova, assim, tal. E é legal que o Randon Fontori colocou com as Olimpíadas, porque contrasta, né? A tradição mais antiga, mais conservadora, com essas novidades do mundo moderno e tal, assim. Então, acho essa é a explicação. Podem debater e votar. Muito obrigado pela sua explicação. Que bonito. Obrigado, Ara. De nada. Oriente Médio. É muito eloquente. Sempre que vocês pensarem no atentado de Boston, pensem em quantas pessoas já não morreram em atentados muito parecidos no resto do mundo e não apareceu nem no Twitter, nem nada do tipo. Nem no jornal hoje. A Sandra Lemberg não chorou. Bem mais do que duas pessoas. Bem mais do que duas pessoas. Todos os dias. É isso aí. Inclusive, então, devido à demenorização, ou sei lá, uma palavra zoada aí que diminua a importância da Maratona de Boston, eu voto nas Olimpíadas. Entendi. Porque eu acho que as pessoas estão fazendo estardalhaço. Foi a zoeira, a corrida final inesperada, exclusivo. Eu voto na... Nada demais. Eu voto nas Olimpíadas porque a Maratona de Boston era só uma piadinha, mas devido a todo esse panorama, já não quero mais rir, tô triste. Entendi. Acabei com a graça de você tudo pra baixo. As Olimpíadas são bacanas, tal. De vez em quando, no fim de uma maratona lá, numa corrida grande, nas Olimpíadas vem um padre agarra o maluco. Maratona de Boston já é outro. Ele era criança, né, cara? Mó zoeira. Confundiu que o maluco era baixinho e falou: olha ali o gurizinho. Ah, merda, me fudi. Mas eu curto muito, cara, as Olimpíadas. Agarrei à toa. Curto muito agarrar a criança. Também, mas assim, as Olimpíadas é uma competição interessante, cara, porque você tem aquela série de viadinhos, né, que ficam pulando, que nem a gazela, pra cima e pra baixo, tu tem o futebol, é uma diversidade, entendeu? Aí tem a natação, aí de vez em quando rolam umas cenas interessantes, tipo essa aí que eu falei do padre, mas bota um africano que nunca viu água pra nadar na piscina lá. Maneiríssimo, o cara que não sabia nadar competindo, genial. Pô, é muito foda. Eu tinha isso gravado em VHS, mano, a galera terminou a piscina em 2 minutos, o cara ficou lá 12 minutos desesperado, pedindo ar, muito maneiro. O pódio é muito escroto, cara. Eu percebi que a gente deu mole. Uma competição que podia estar no lugar das Olimpíadas são os jogos de inverno, cara, que são muito mais maneiros. Mario e Sonic já competiram neles. Entendi. O Pluff só tá falando isso por causa daquele esporte que vai uma porrada de negão um colado atrás do outro na bala de canhão maluca lá no gelo. O nome desse evento é a ponte do rio que cai. Mas consertando, os Mario e Sonic também já participaram dos Jogos Olímpicos também. Cara, o que que tem de cegão na porra da Olimpíada de Inverno? Você tem aquela porra do cara joga um pule, aí varrendo. Esporte exclusivamente feminino, cara, o curling, muito maneiro. As mulheres varrendo, cara, porra, muito foda. Mulheres varrendo aqui. Caralho, que esporte mais chato que eu já vi. Caralho, muito maneiro. Cara, aí, vou. Aquela música do molejo, né? Você vai que eu vou varrendo e tal, que é sobre curling. Então, o homem é ver a mulher cuidando do lar, cara. Quando você chama isso de esporte, você tá zoando o máximo, cara. Isso é muito bom. Deixa eu ver se eu entendi. Tu gosta de ver a bola deslizando, então. Chegando... Tem tanta coisa acontecendo, tu vai se ater a bola deslizando. Entendi. Você que tá falando. Não é uma bola, esporte. É um disco, mas você quer falar e bola. O nome disparado é curling. Curling. É a bola deslizando. Pode ser curling, cara, o nome. A bola desliza até chegar no alvo. Tá certo. Se fosse só observação genérica, ele não tá nem competindo. Vamos montar as Olimpíadas e ao incrível competidor que se chama Maratona de Boston. Eu já botei. Vamos comentar enquanto o Pluff pensa na bola deslizante. Mas assim, as Olimpíadas. O que que houve, cara? O que que você tá falando? Eu tô contando os votos, cara. Ah, tá. Então, parabéns. Eu dois votos pras Olimpíadas por enquanto. Eu já tava no meio do meu discurso, eu não acabei, não. Beleza? Não, tu tá falando demais, cara. Vota logo. Não, eu quero falar das Olimpíadas ainda. Então deixa eu votar logo. Eu voto nas Olimpíadas porque eu acho a piadinha da Maratona de Boston meio babá. Aí, 3 votos é mais do que a metade. Aí, não, agora eu vou dar o papo. Na hora que tava na lista, riu, falou: caralho, Maratona de Boston, que foda, vocês são espertos. Eu não ri, agora, não. E agora tá cuspindo na cara. E agora agora que tá gravando, né? Agora? De parte das câmeras, eu tô totalmente moralista. Ah, não. O Goku. Não, eu não ri. Você demonstrou contra. Caguei, mas demonstrou contra. Isso é mó zoeira que tá fazendo. Mas é assim. Devia vestir a camisa, cara. É verdade. Desde o começo não é uma brincadeira saudável. É, não. Na verdade, eu também não gosto, não, cara. Eu não gosto dessa história dos Estados Unidos pegar as tradições islâmicas e renomear e não dar os devidos créditos, cara. Não gosto, não. Eu também acho que não, cara. Falta você, Pombo. Tá nas suas mãos. Tá 2-2. Eu queria... Termina esse bloco, Pombo, pelo amor de Deus. Ah, eu queria continuar falando... Porra, tá bom, não vou falar mais da porra das Olimpíadas. Comparando, já falei pra caralho das Olimpíadas, só que em contrapartida, né, as Olimpíadas são... Então é uma competição... Você não consegue só votar, não, cara. É uma competição maravilhosa. Tem gente de todos os tipos, pessoas se afogando, é isso tudo aí. E, de qualquer forma, mesmo com tudo isso, a maratona de Boston bomba muito mais, né? Então eu acho... Caralho, peraí. Você me fez ouvir 15 minutos de merda pra fazer essa piada, que já foi feita, provavelmente, com outras palavras? Não, mas é tipo ser ninguém. Tá bom, Pedro de Lara, Olimpíadas. Não, cara, sério, vamos parar de falar, vai, da maratona de Boston, porque tem certas linhas que a gente não deve cruzar. Uma delas é a linha de chegada. Cara, eu tô cercado de gente escrota, puta que pariu. O que os malucos falaram na hora que a bomba explodiu? GG. Que Boston. Tá bom, né? Foi fraquinho, hein? Eu acho que por essa piada, as Olimpíadas levam um round. Honestamente. Tá certo, cara. Vocês votam no anel aí, então. Eu também voto na Olimpíada. É isso aí. Acabou. É isso aí. Pronto, próximo round. É nóis! Acabou a primeira fase, nós já temos já 8 classificados para a próxima segunda fase. E nessa segunda fase, para agitar as coisas, nós botamos ao melhor estilo Beyblade. Dá meu título. Haters are gonna hate. É, vamos botar 4 adversários juntos na Cuba e só um vai sair vivo. Então nós temos aqui na primeira fase do segundo round, temos Miss Universo. É o Racha, Maria! É o Racha! Vestibular e Roleta Russa. Miss Universo, Racha, Vestibular e Roleta Russa. Renato Russo. Valendo! Vamos lá, que comece o duelo. Pra variar, eu acho que tem que começar eliminando um idiota que não tem nem chance de ganhar. Miss Universo. Eu não tô competindo nessa, cara. Era esperado que ele não botasse no Miss Universo. Ou seja, saiu a Miss Universo. Não, nem fudendo, cara. Miss Universo votar. Eu voto pro Roleta Russa sair. Então sai os dois votos. Peraí, não. Eu voto a Miss Universo sair. Só... Eu também voto a Miss Universo sair. Porque se você tem um Bilauzinho, você não pode competir, cara. Então ela segrega, sabe? E a gente tá numa era pró-Feliciano. Anti-Feliciano, desculpa. Ela é contra o esforço, porque... Mas cara, se você não nasce. Por outro lado, se você tem corones, você não pode. Se você não tem corones, você não pode participar de corrente russa. Você tem que ter muito guts. Mas é um guts espiritual, pô. No mesmo universo, se você tiver guts, fica um troço estranho no maiô ali embaixo, cara. Um volume estranho. Não, mas exatamente. Os dois excluem. Não, mas o guts é conquistável. A beleza não dá, cara. Se tu nasce zoado. Não é que dá, cara. A filha do Roberto Justus vai um dia, por mais que ela se esforce, conseguir ganhar o mesmo universo. Olha, não tem uma forma saudável. Não existe uma forma saudável de você saber que o Guts não fica legal na minha calça, cara. Talvez você possa nos explicar por que você sabe. Ele dá uma poupada. Cara. Ô, Pump, a Rafaela Justus vai ganhar o Minas do Universo no dia que o Pombo passa no vestibular, por exemplo. É verdade. Entendeu? Entendi. Tipo, tem certas coisas que não é pra nem toda competição é pra todo mundo, porra. Você não pode excluir. Você não pode excluir uma competição só porque nem todo mundo pode competir nela. Não, mas olha só, Arara, eu vou defender a nossa querida Rafaela Justus. Ela pode não ser Miss Universo, mas se ela pode ser Miss Mooca. Ela pode ser Miss ACD. Exatamente. Um bairro menor, ela tem que ser a mesma coisa em vestibular pra educação física. Você não precisa ser alfabetizado pra passar, sacou? Se na redação você imprimir sua digital, você passa. Verdade. Sacou? Aqui não. Não, mas tudo bem, cara. Isso que eu tô falando. Nem tudo competição pra todo mundo. Não, mas a competição deveria ser um negócio não justo e meritocrático. Mas é justo, então a Rafaela já passou. É justo e meritocrático. acho que é pra quem é capaz de competir nela. Pra quem nasceu nas condições iguais de competição, pô. Exatamente. Então por que você vai tirar o Miss Universo só porque... Ah, homem tu acha que ela tem chance? Por mais que ela se esforce, ela vai ter como conseguir ganhar? Oi? Ela tem chance. Mas então, o que define o mérito de alguém ganhar Miss Universo é a beleza. Se ela fizer plástica, de repente ela ganha, pô. Entendi. Sim, mas se a menina já nasceu linda e não precisa de mais nada... Não, mas não tem plástica que salva Roberto Justus também, cara. Você não sabe, cara. Quando ela estiver mais nova, mais velha, ela pode ter... Já pode ter novas técnicas de plástica, cara. Eu vou te falar que o saco se o cara nasce gênio, se o cara nasce gênio, ele não precisa de estudar, ele não precisa de professor particular, ele não precisa de nada. Ele também passa. Eu cara, não tô entendendo onde você quer chegar. Vamos falar Rafaela Justus. Ela Roberta Justus. Ela pode algum dia... Na noite do Rio de Janeiro. Por esforços próprios ou do pai. Foda-se, não interessa. Ela tem os meios dela. Ganhar a Miss Universo? Oi? Ela pode. Rafaela Justus pode um dia ganhar a Miss Universo? Ah, pode, depende, cara. Depende. Não. Seja muito franco. Não tem como ela ganhar a Miss Universo. Ah, tem. Se o padrão de beleza do universo virar olhos acima da orelha e testa de meio quilômetro, ela pode ganhar a Miss Universo, cara. Ô, Fluffy, vou te contar uma coisa que um professor uma vez me contou. Ele falava o seguinte. Tem uma diferença entre coisas improváveis e impossíveis. Então, por exemplo, nevar em São Paulo é impossível? É improvável. Não, é impossível. É improvável. Se mudar as condições climáticas e der um negócio muito estranho no mundo... Bem exemplificado. É, legal. Agora... Rafaela, isso é impossível. Não. Vou dar um exemplo do meu professor. Nevar em São Paulo é improvável. Sua mãe pariu um pterodátilo é impossível. Caralho. Então, ele falou isso... A mulher do Justus pariu, cara. Tá sem as asas, mas é uma gracinha, a criança é perfeitamente normal. É porque ela não anda sem camisa, cara. Cara, não é porque ela é bonitinha que ela vai ganhar o Miss Universo, cara. Agora, a Rafaela Justus pode um dia ganhar o El Rasta? Ela pode ganhar o El Rasta? Claro que pode, a Rafaela Justus pode ganhar o Rasta. Ela pode passar ela tem todo mundo com a cara. Ela tem, ela nunca vai tomar uma bolada, ela vê 360 graus, cara. Ela pode passar no vestibular? Ela pode ser aprovada no vestibular? Oi? Ela pode ter chance de ser aprovada no vestibular? Atualmente, a quantidade de cotas, ela passa muito fácil, cara. Até pra medicina. Perfeito. Aí, já tem uma... Ela ganha na Renata Russa? Tem chance. Aí, pede posso vontade. Propor uma coisa pra vocês, assim? Vamos ver, dar campeão dessa etapa Rafaela Justus? Não. Ela pode ser dada como um meio de avaliação, mas campeão não. Mas eu acho que a Miss Universo tá desclassificada. Não, mas é que tá. São só parâmetros diferentes de classificação, cara. Não tem nada a ver. Como? Não, e olha só. A Rafaela Justus não. Ela não passa na roleta russa, não, cara. Não passa, não. Porque pra matar ela precisa de duas balas, cara, na cabeça ali dela. Tem sacanagem, mano. Então ela ganha, ela sai viva, pô. Ah, não, mas ela vai tomar dois tiros, porra. Ela não vai tomar dois tiros, cara. Só tem uma bala no negócio. O cara só tem uma bala, cara. Merda. É, eu queria desclassificar a roleta russa. Quatro pessoas querem desclassificar a Miss Universo. Miss Universo tá fora, é isso? Justo. Só o Arara que fique, mas sinto muito, Arara. Ah, eu por mim ficava Miss Universo também. Porra, não, a gente precisa eliminar um. Vai se fuder, pô. Vai ficar todo mundo. Não vai eliminar nenhum. Fudeu, então. Elimina a roleta russa. Não. Gustavo, você concorda? Se eu quero que a roleta russa ganhe, como é que eu vou eliminar a parte que eu quero que ganhe? Que maneiro, agora roleta russa. Agora eu quero que elimine a roleta russa. Deixa agora eu quero que elimine a roleta russa. Eu também quero. Elimine essa porra. Então pronto, três querem que elimine a roleta russa. A roleta russa tá eliminada. Tá bom, se três. Roleta Russa, 4 Miss Universo, tá beleza, sobrou o racha vestibular, vamos que lá. Que 4 Miss Universo, quatro cara? 3 Roleta Russa. Não, são 3 Roleta Russa e 4 Miss Universo, cara. Não, tem 5 pessoas, cara, como é que pode não, ter 3 Roleta Russa? Não, presta atenção. Tem a maioria também. É, cara, a pessoa pode votar em 2. Você pode eliminar a Roleta Russa e Miss Universo, são votos distintos. Tá, então eu quero que elimina tudo menos Miss Universo. Foda-se, vamos, volta só. Não, eu quero votar El Rasta. Eu voto Rasta e Roleta Russa. Presta atenção, sobrou é o Rasta vestibular. Foda-se, tá muito grande isso já. É o Rasta vestibular. Votação simples, quem vocês querem que passe para a próxima fase e por quê? É o Rasta vestibular. Vestibular. Sim, por quê? Porque sim, porque foda-se. Sim. É o meu voto. Vou deixar o Pombo bolado. Entendi. Me contra-argumente, mude meu pensamento. Prossiga, Pombo. Não, tudo bem. A vida é uma política. Vocês querem me sacanear aqui? Tem mais um Beyblade ali lá na frente, beleza? Não, vai lá, Pombo, seu voto. Pombo, ele tá pro lado, cara. Eu não... sei Pombo, lá. Seu voto, por favor, cara. Sem... Então, cara, o meu voto é do Rasta, tá? Já deixei bem claro aqui a minha apreciação por essa competição. Porque é uma competição... É uma coisa pura, entendeu? É uma coisa que vem dos instintos humanos. Ao contrário do vestibular, que é uma coisa criada com uma série de regras, muitas vezes subjetivas, sujeitas a uma banca corruptiva, possível, entendeu? Sujeita a uma série de fatores que não vão ser coisas puras, não vão ser coisas que podem ser mudadas por uma série de fatores. O racha não, é coisa simples, amigo, é bola na cara, chute na barriga, entendeu? Se você fica com a bola perto de você, você tá fudido, cara, entendeu? É pura e simplesmente a lei da vida, sobrevive o mais forte, mais esperto, o mais safo, entendeu? Então, se você não tiver a visão periférica da Rafaela Juspe, se você não tiver atitude, entendeu? Se você estiver de bobeira, a tua vida vai ser uma merda com racha. Agora, no vestibular, tu vê uma série de coisas aí acontecendo, tu vê aí galera com cota aí, não, porque eu sou verde, então eu posso passar vestibular errando tudo até meu nome, entendeu? Então, é isso aí. Tamo junto, é o racha. É o racha. Tá bom, eu voto pro racha. Boaz? Acho que o Pombo gosta tanto do El Racha que eu voto contra. Eu voto no vestibular. Ô Pluff, quero mandar meu voto pro El Racha porque o discurso do Pombo me emocionou. Tá pegado, cara. Tudo bem, cara, não vou ser contra não. Eu posso dar o segundo voto contra o voto do Arara também? Porque eu não gosto de pessoas que se emocionam. Você acabou de dizer que se emocionou com o meu discurso sobre maratona de Boston, porra. Ô, Pluff, é a tua chance de você provar que você gosta do El Racha, cara. Entendi, mas eu não curto, cara. Olha só. Eu não curto, não. Ah, meu Deus do céu. Depois me passa o original desse áudio aí, boy. Muito bom, 3 votos pro vestibular, 2 pro racha. Vestibular passa pra grande final. Vamos descobrir quem vai ser o grande competidor com ele. Já voltamos. Babaquice. Segunda etapa para a segunda fase do segundo ano da segunda Tanguinha Corp, que não é segunda em porra nenhuma. Entendi. Os 4 competidores são Big Brother Brasil, o Oscar, Vira, Vira, Vira e as Olimpíadas. Ok, quem que sai? Vamos lá, quem vai sair? BBB, Oscar? BBB. Bota no BBB e vira-vira. Vira-vira não, fraco. Não, BBB, um de cada vez, um de cada vez. BBB sai. BBB sai. BBB e vira-vira. BBB sai. BBB tá fora. Sobrou Oscar, vira-vira e Olimpíadas. Vira-vira. Eu não acho que o BBB tem que sair não, beleza? Beleza, você é um só, você não importa. Você é um excluído. Saiu. Entendi, não é dessa vez. Quem mais vocês querem tirar? Quem mais vocês querem tirar? Vira-vira. Não, tirar o Oscar. Tira o Oscar, tira o Oscar. Eu tiro. Contra o Oscar. Eu quero votar contra o Oscar porque ele não é uma competição individual e eu acho que em competições individuais mostram mais o valor de uma pessoa. No Oscar você pode ser um babaca que ficou coçando o nariz o dia inteiro e você ainda aparece nos créditos do ou filme. Ou você pode ser um filme, não ser uma pessoa também, né? Ou você pode ser um filme, você não necessariamente uma pessoa. É isso aí. Mas você pode ser um babaca que ficou coçando o nariz o tempo inteiro e você aparece nos créditos do filme e ganha um Oscar. E então você não merece ganhar um Oscar, então não é uma competição legal. Você pode ser o Marlon Brando em Platum, cara, que você só é um cara gordo, decrépito. Platum ou Apocalipse Now? Apocalipse Now, desculpa, Apocalipse Now. Pelos argumentos porra, mais invariados aí, zoados. Primeiro era um livro chamado Big Brother. Agora é Marlon Brando e Platum. Big Brother Arara. Big Brother Arara. Muito bom, então o Oscar tá fora, sobrou então grande, ó, semifinal, hein? Vira Olimpíadas. E aí, voto no Olimpíadas. Você não bebe, então seu voto não tem valor. Não, tem valor não, igual ao seu. Tu vem com esse papo, não. O Araripomba. Não. Araripomba é o caralho. Araripomba é o caralho. Tá? Não contem comigo. Eu tô aqui pra foder todo mundo. Olha só, eu voto nas Olimpíadas, que eu acho que vira uma competição idiota onde o perdedor vem querer tirar onda. Eu não acho isso certo. Boa. Na Olimpíada, boa. O perdedor fica na moral, fica no cantinho dele. Comenta, boa. Perdeu, sabe o que perdeu. Eu não vou votar. Vocês dois estão muito no erro, cara, meu Deus. Eu vou votar no vira-vira, porque nas Olimpíadas, se você quer ganhar, você pode tomar bomba e ela te ajuda a ganhar. Não, você não pode tomar bomba, vira-vira. Dá merda se tomar bomba. No vira-vira, o... Peraí, a parada de bosta já saiu. Eu já, cara. No vira-vira, o ponto é você tomar esses venenos. Então eu acho que o vira-vira, pelo menos, é mais honesto. Eu voto no vira-vira pra ganhar. Honesto vale, né? Na hora da porra do El Racha. Foda-se o honesto. Tá tranquilo. Mas eu votei no El Racha com você, cara. Mudei meu voto. Tá certo, você se emocionou, é verdade. Eles que não têm coração. Olha só, que bonito. Eu também voto. E olha só, quem se classificou pra final foi o vestibular. E nada mais condizente com a vida de um vestibulando, de um recém-aprovado, do que vira-vira, cara. Então, mais do que nunca, eu acho que vira-vira tem que ir pra final junto com o vestibular. Tá, e um é argumento sentido. Muito nada a ver, mas é válido. É válido. Parabéns. O que, que é Rafael já dois? Venceria a Olimpíada ou vira-vira? Ela pode ganhar as Olimpíadas, cara. Tira o alvo. Tira o alvo da medalha também, cara. Então. Ela venceria a Paralimpíada. Qualquer coisa. Bombom, seu voto é o final. O que vale mais? A simpatia do Arara ou o bode que votou contra você? Os dois estão votando junto. É isso que eu tô falando. Ele vai ter que pesar a amizade de alguém aí, mané. Entendi. O que acontece se eu resgatar o Elracha e botar aí no lugar de um dos dois? Nada. Você perde. Entendi. O que acontece se eu não votar em ninguém? Empata. Entendi. E aí trava essa porra desse podcast zoado que você quer eliminar a porra do Racha, né? Cara, o que eu posso fazer? A competição é justa, democracia. Entendi. Não, vamos chamar o ouvinte, Rafael SR. Ah, não, ele não vai saber. Não, como assim não vai saber? Não vai saber votar? Não sabe falar? Vou chamar um amigo meu. Você quer uma pessoa que você possa influenciar, você é um merda. Não, tô votando. Não. Você nem pode votar. Rafael? Opa. Rapaz, você tem uma missão muito perigosa. O troféu está empatado. Porque nós estamos gravando o troféu. Troféu, programa 99. O Pombo se recusou a votar por motivos que são irrelevantes, porque ele é um babaca. Esse é um imbecil, o Pombo é imbecil. Deixa eu resumir. Rafael, sua missão, se você aceitá-la, é escolher. Não, tem que falar qual em inglês essa frase pra ficar mais bonita. Qual é a melhor competição? Vestibular? Não, como é que é? Vira-vira. Olimpíada. Tá, então peraí, antes de qualquer coisa, eu vou intervir nesse momento aqui. Tu não vai botar não. Não. Qual é o preferido do Pluff nessa? Peraí. Qual que é o preferido do Pluff nessa porra? Nesse round? É, nesse round. Eu voto nas Olimpíadas, é a melhor competição que vira-vira. Qual é o preferido do bode? Vira-vira. Tá, o meu preferido, já que somos três aqui, né? O meu preferido chama-se Racha. Só que não está competindo mais. Não, está competindo. Eu invoco os poderes. Não. Não me faça de cada conversa. Fica na moral aí. Toma esse bom e fica no talento. Caralho, eu tô um péssimo perdedor. Tá desde o primeiro troféu falando de ginástica. Tá que nem o bode quando não virou o melzinho, cara. Desde todos os troféus zoando a porra da decisão zoada. Entendeu? Usando ela pra... Porra, Kona, moleque. Pro primeiro troféu. Não, vai tomar no cu. Não. Vai tomar no cu. Eu não vou aceitar isso dessa merda. Rafael. Pera aí. Fica na moral, Rafael. Não, fica na moral, caralho. É que o Pombo é vascaíno, cara. Desculpa o Pombo. Supera isso, Pombo. Isso é passado, cara. Move a vida, cara. Você te viu com a Racha? Aí, Rafael, ignora o Pombo. Pessoal, é tira o seu voto pra fechar a 5. Tá empatado. Pombo, caralho. Tá empatado. Vira ou Olimpíada e por quê? Pronto. Que é o Pombo? Não, não é isso não, cara. Qual é? Vou chamar ele de novo. Sabe que ele não vai voltar, né? Ele vai se comportar. Já que ele nunca mais vai voltar, você vai ter que botar o colega aí até o final. Vai ter que dar o Rafael SR de step. Caralho, aí, o Pombo tá bolado? O Pombo deve tá bolado agora, se ele não tá. Caralho, muito sem noção que caíram da conversa, boy. Agora ele tá, certamente. Ah, ele não quer entender, cara, ele tá muito puto. A democracia é isso, cara. Democracia que causou essa conversa, é excluir? Bela noção de democracia você tem. O Bluff, democracia é pensar no bem de todos. O bem de todos era terminar logo esse podcast. Ele fez. Entendi. Fez bem, cara. Entendi. O Estado tem monopólio legítimo da força, cara. Entendi. Rafael, então vota, sem influência de ninguém. Vira então, Olimpíada. Eu segui. Caralho, o povo abriu o Dota. Caralho. Trocamos da merda, cara. Isso aqui foi. Desiste do Pombo. Cara, o vira-vira me contextualiza disso. O que seria o vira-vira? Vira-vira. Virar cachaça na goela. Então meu voto definido já não está mais tão definido assim. A Olimpíada, né, é uma competição, internacional, né, que envolve aí um monte de nação, mas o vira-vira envolve os brothers, né? É verdade. Então, complicado, hein? É complicado. Cara. Você tá com uma missão muito importante no seu colo. Se fosse fácil, a gente já tinha decidido, cara. Muito provavelmente o programa não vai chegar ao 100 depois do que é um ponto. Ele não tá atendendo mesmo. Não, ele rejeitou a chamada, cara. Caralho, coitado, mano. Ele deve estar bolado. Pô, eu vou ver o seguinte, cara. Eu vou decidir com base na tradição. Afinal de contas, a Olimpíada é uma tradição, né? Que vem aí dos gregos, de sei lá quantos anos de Cristo. Então eu voto no vira-vira, porque muito antes deles fazerem a Olimpíada, eles estavam fazendo vira-vira com vinho. Boa, garoto. Tá muito boa, cara. É, belo argumento. Meus parabéns. Muito obrigado. É isso aí. No clima agora de perdemos um membro, nós vamos prosseguir para a grande final. Já voltamos. Se tiver final, pode ser que o programa acabe agora. Falou, galera. Para Final Load, sejam bem-vindos ao último programa da Tanguinha Core. Tem um colega meu que diz um ditado muito bonito que o homem planeja e Deus ri, né? Caralho. Eu acho que esse não é um ótimo exemplo de tipo tantos planos que a gente fez pro projeto Final Load e de repente do nada a oportunidade surge diante de nós, assim. É isso aí, chegou a hora, estamos todos muito felizes. Temos que finalizar o último programa, decentemente. Perfeito? Então nós temos aqui o round final e para variar o round final, temos. A final da final, do final do troféu. E da Tanguinha Core? Da Tanguinha Core. Como não voltar? O final da final. Tchau, Pombo. Caralho, o Gustavo tá oferecendo Mewtwo pro Pombo se ele atender. É muito amor. Caralho, estou Mewtwo. Que é isso, meu irmão? Que é isso? É. Vamos lá, então. Nós temos 5 critérios na grande final do troféu da Tanguinha Core e do troféu. E o primeiro critério de classificação é dificuldade. Qual competição é mais difícil de se ganhar? O vestibular ou o vira-vira? Assim, vestibular pra educação física é mais fácil. Acho que muito vira-vira, cara. Honestamente. O vestibular é mais difícil do que... Eu também acho que o vestibular é bem mais difícil do que o vira-vira. Não, porque o vestibular demanda você estudar por longo tempo. Do que você tá falando de vestibular mesmo, Goku? Não. Cara, pelo menos quando eu fiz vestibular foi isso. Você estudou pro vestibular? Estudei. Você queria medicina, cara? Não. Ai, não. Peraí. Para, não estamos aqui pra... Já perdemos um mesmo. Vocês querem perder outro? Acho que pode. Olha só, objetivo aqui, dificuldade... Não, do que rage kit, não. Já que é uma competição, é a competitividade. Contra quem você está competindo? No vestibular, você tem certeza que vão ser pessoas em pé de igualdade, mais ou menos. Agora, se tu chega aqui, que nem o bode, não, vamos brincar de vira-vira, eu ganho, aí chama eu e o Gustavo, que não estão acostumados a beber, aí ele vai ganhar. Qual é a graça? Cara, se eu pudesse divulgar os vídeos, cara... Qual é a graça de muito vagabundo chegar aqui e falar, não, é difícil, ganhou, porra, bater em pato, cachorro morto é mole, entendeu? Um abraço então, o vestibular... O vestibular, a dificuldade é certa. E é estatisticamente comprovado que é difícil. Por mais que pessoas esclarecidas não tenham tanta dificuldade. Tá? Então eu acho que o vestibular é mais difícil do que o vira-vira nesse ponto. E eu quero o voto de vocês porque a gente tem que acabar esse programa. Cara, eu acho que o vestibular tem mais dificuldade até pela quantidade de pessoas que você disputa, né? Cara, um vira-vira pode ser feito em rede nacional de televisão também. Não, vamos ser realistas. O vira-vira vai ser em proporção bem menor do que um vestibular, não é mesmo? Tudo bem. Eu vou dar meu voto aqui. Em capacidade de execução, todo mundo sabe beber cachaça, mas nem todo mundo sabe escrever o próprio nome numa folha. Então, certamente, o vira-vira é mais fácil. Em dificuldade, eu voto no mais difícil ou no mais fácil? No mais difícil. Então, eu voto no vestibular. E obrigado. Então, é vestibular. Rafael. Cara, eu vou dar o contrário. É porque é o seguinte, eu vou dar o voto contrário. O vestibular, eu passei no vestibular ano passado sem estudar porra nenhuma. Troquei um joinha pra você, cara. Não, tranquilo, já saí da faculdade, não gostei daquela porra. Ah. Mas eu passei sem estudar nada, assim, totalmente randômico. Cheguei e falei, vou fazer essa porra aqui, passei. Aí fiz um pouco de curso e falei, agora eu já tô feliz, posso sair daqui. E enquanto vira-vira, é muito zoeira. Entendi, é muita zoeira. É muita zoeira. Isso que não. Então, assim, eu acho que pra pessoa ganhar o vira-vira, principalmente no meu estado, por exemplo, que eu não tenho experiência etílica, entende? Entendo. Mas assim... Vai toda. Vai ver na saída. Eu me pedi no meu argumento, cara. Você ia falar qualquer besteira e votar no vira-vira. A realidade é que eu bebi. Você falou que é fraco e não sabe beber. Eu sou fraco e não sei beber. Por isso. Então eu voto no vira-vira porque o vira-vira é difícil pra mim e foda-se essa merda. Acho é justo a democracia, é isso aí. É justo. Se a maioria tivesse dificuldade com bebida, seria um voto justo. Entendi. Voto é bebido, mas eu tô votando no vira-vira, mané. No vira-vira é mais difícil? A não ser um vestibular pra medicina ou, cara, sou engenheiro do ITA. favorita. Caso contrário, vira mais difícil. Entendi, entendi. Ainda assim, eu sinto muito se o Arara não quiser mudar de voto, porque ele é meio Zé Ruelinho e muda de voto só porque eu votei em um. A gente vai manter o vestibular. Vou manter o voto, cara. Então tá bom, você agora é um cara coerente, né? Eu sou um cara escroto, mas nem tanto. Você não se emociona mais com o argumento dos outros de El Racha, não, né? Não teve nenhum argumento emocionante, cara. Não teve nenhum argumento emocionante. Entendi, então tá bom. Então, por enquanto, primeiro critério que levou foi o vestibular. Segundo critério, aleatoriedade. Quem tem o resultado mais imprevisível? Não, ah, esse é com certeza o... O vira-vira. Você não sabe o que pode acontecer no vira-vira. É verdade, se você eu está pra caralho... Eu acho o contrário. Você não sabe o comportamento de uma pessoa no vira-vira. Você não sabe quem vai passar mal, quem comeu uma coxinha que não caiu direito. Você não sabe a bebida que vai ser utilizada no vira-vira. De repente é uma bebida nova, tu nunca tomou. Pode exatamente. Dar zoeira. Você não sabe quem vai vomitar em você. É. Você não sabe em quem você vai vomitar. Vestibular não, tem macetinho, tem cursinho, tem uma porrada de coisa. Você não sabe onde você vai acordar e com quem. Não, o risco do vestibular é calculado. Se você sabe que não vai passar, se você não estudou, já pode acontecer de você passar, mas... A única surpresa do vestibular é se você vai passar ou não. As surpresas do vira-vira são incontáveis, cara. Pô, esse argumento aí me convenceu, viu? Eu já dou meu voto no vira-vira. Vira-vira. Eu também voto no vira-vira nesse caso. Seja bom. Não tenho o que fazer. Vira-vira, então, tá 1-1. Vamos lá, o próximo critério é fundamentação argumentativa. Quem é que possui uma fundamentação argumentativa pra vencer a competição? Acho que o vestibular. Eu não sei bem como funciona isso, mas a gente precisa adaptar. Eu não sei nem o que significa, que porra é essa. Eu não entendi esse critério, cara. É porque... Esse argumento teria validade pra outros competidores, mas quem chegou na final, isso não faz nenhum sentido. O troféu é uma disputa de argumentos. Qual é o objetivo? Porque o troféu nada mais é uma competição, mas ela é uma competição legal, porque o jeito de competir é divertido, é debater, tá ligado? O meio, a fundamentação dela, a base, é a argumentação, que é uma coisa divertida. Agora, o meio da competição do vestibular é chato pra caralho, é uma prova. O meio do vira-vira é uma bebida, queira você ou não, tu tá num bar sentado. Então, eu acho que a fundamentação da competição do vira-vira é muito mais legal do que a do vestibular. E por isso eu voto no vira-vira. Então você fala que a prática do vira-vira é mais divertido do que a do vestibular, isso? Perdendo ou ganhando. O ato de competir no vira-vira é mais divertido do que fazer uma prova. Isso é inegável. É verdade. Sem dúvida. Mas eu vou dar meu voto pro vestibular pra não acabar aqui agora, porque ainda... Não vai acabar agora não, tá 1-1. Não, acaba agora não, porque o vestibular ganhou primeiro. É, o vestibular ganhou então primeiro. Foda-se, vira-vira. Olha que escroto, ele quer segurar a gente aqui, que filho da puta. Caralho, eles querendo dormir e terminar o podcast pra sempre. Todo mundo trabalha, estrutura tem família, o filho da puta quer ficar aqui 12 horas. Eu não faço nada da vida, cara. Ah, mas pera aí, não, tudo bem. Então, vira-vira levou esse? Vira-vira. Vira-vira levou esse. Levou. Então, 2-1 pro vira-vira em critério. Vamos lá. Qual é a competição que tem mais anti-hack? Que não permite o cheating. É o vira-vira ou é o vestibular? Não, trapacinhas, que não permite putaria? Sem trapacinha, tem o GM lá, mano. Cara, eu vou falar aqui o nosso amigo Ninja Nimeiro do Baixo Frente Soco. Trapaceou no vira-vira. Ai, mano, é da nossa cara. Como que naquele trapaceia? Vídeo lá, a gente. Não sei se a gente compartilha esse vídeo mesmo. Naquele não, vídeo não, lá, não. Tem uma gravação, existe uma gravação. Existe uma gravação, ela é real. Repara que ele faz um bochecho com a bebida. Ele bate o copo na mesa, mas ele tá fazendo bochecho, dá pra ver. E ele começa a beber antes também, antes da largada. E tem não como tem... se roubar no vira-vira. É uma tristeza. É uma tristeza, mas tem agora, como. Agora, o vestibular é bem mais difícil. Bem mais difícil. Muito mais difícil. Estatisticamente falando, o vira-vira tá perdendo essa de longe. Pelo contrário, cara. Eu acho que, na verdade, assim, se você... O perigo de você trapacear no vira-vira é muito maior do que você trapacear no vestibular. Porque se você trapacear no vira-vira, você vai apanhar dos seus amigos. Agora, se você trapacear no vestibular, você simplesmente tenta no que vem. Não é a consequência. É o como detectar, tá ligado? Tá todo mundo virando o copo. Quem tá prestando atenção se o outro começou antes da largada ou não, tá ligado? Se puxa show, é difícil. Porque é um ambiente que as pessoas usam boa fé, cara. E tá todo mundo já enxergando em dobro também, né, cara? Tem que ver isso. Pois é, todo mundo já tá no palhaço. Olha só, eu já cheguei em casa sem saber como, cara. Já dormi na rua e eu nunca vi nada em dobro. Isso é mentira. Nem eu também, mas eu gosto de usar esse argumento porque eu vejo muito filme. No filme as pessoas ficam bêbadas assim, vem em dobro. Cara, esse tipo de gente que tá votando no vira-vira, né, cara? Meu Deus, sem embasamento nenhum. Caralho. Eu tô votando no vestibular, cara, que tem mais anti-hack. Menina dessa conversa que nem você ficou, eu fiz com o povo. Cara, não, peraí. Primeiro você vota, depois eu te fico. E quem tem o melhor anti-hack? Vira-vira ou vestibular? Vou votar no vira-vira em tudo, mas é só pra te contrariar. Tá bom, 1-1, vestibular. Vamos lá, Arara. Eu vou votar no anti-hack, né? Anti-hack. Então eu vou votar no vestibular. O vestibular é muito mais difícil de estropacel. É, eu também voto no vestibular pelo mesmo motivo. Rafael? É, vestibular com certeza, cara. Então, 4-1 pro vestibular. Então, empatou em critérios, 2-2 critérios. E vamos para o último critério, que é como se fosse o único. Porque tá empatado, então é o último e único. O único que importa. O único critério que importa nessa hora. É o incrível critério. O em quem o pombo votaria? No vestibular ou no vira-vira? Travesti. travesti. Travesti. Olha, eu votaria no racha. Eu acho que o Bruno, independente do motivo, ele ia votar no vira-vira. Porque quem eliminou foi o racha, foi o vestibular. Sim, acho que ele ia ter... Ele é bem vingativo, assim, em crianção, então acho que ele ia votar no vira-vira. Eu cheguei aqui depois dessa discussão do racha, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei de uma coisa. O espírito, o pombo é o espírito zoão. O pombo zoão. O cara... O espírito zoeiro. Zoeiro. O contrário do virgão, né? É, não, no Dota tem o espírito da vingança. E aqui no Tanguinha tem o espírito zoão. O espírito do pombo. A zoança. Zoança. Então, eu acho que muito mais do que o vestibular, o vira-vira é muito zoeira. Justo. É justo. Verdade. Mas, então o povo votaria por causa da zoeira. É. Então, votaria em quem? No vira-vira. No vira-vira. Eu também acho que ele votaria no vira-vira. Também acho que votaria no... Eu? Não, pode ser o Goku também. Vai lá, Goku. Não, eu também acho que ele votaria pela zoeira. E também porque o vestibular eliminou o racha. Então, vai ser no vira-vira. Ele ia certamente votar no vira-vira, porque como ele disse, pra você vencer no vira-vira, você tem que ter bolas. Você tem que ter colhões, como o colhões. O pombo votaria, ele ia começar argumentando que, pô, melzinho, né, cara? Melzinho. Não, mas, ele ia argumentar assim, cara, vira-vira é melhor do que os dois. É isso que ele ia... Mentira, eu ia falar o racha e saiu vira-vira, não sei porquê. Minha argumentação foi pro saco. Vira-vira é melhor que o vira-vira mais na universidade. E melhor que o vira-vira é de Nancy. É tipo, é porque o pombo tem um histórico de injustiça, segundo ele, nos troféus. Entendeu? É muito vascaíno, né, cara? Ele tem um histórico de injustiças. E ele acha que foi injustiçado nem na final, na semifinal, o que é pior. Então, a gente tá dando um prêmio aqui de consolação pro pombo. Estamos usando dele como critério. Por coincidir de ser o último, por sorte. E eu queria dizer então que, somando os votos 5, é isso mesmo? Isso aí. Isso aí. Vira-vira 5 votos. O vira-vira 5 votos é o prêmio de consolação do pombo. O último troféu da Tanguinha Corp. E é isso aí, o último podcast também, cara. Olha só, fogo de artifício, aê! Vira. Agora vamos virar pra comemorar isso. Eita! Ah, olha o Goku. Vai, vai. Goku. Tá cantando vitória aí, cara. Você não bebe e tá querendo impor o vira-vira. Eu acho é um troféu que acabou, você vê que a gente tá meio triste, sabe? A gente não sabe do pombo. Tá meio zoeiro. Eu vou ligar pra mãe dele, perguntar como é que ela tá e depois perguntar como é que tá o pombo. Me bloqueou no Steam, eu acho. Eu não fiz. Vou comprar um jogo pra ele no Steam pra ver se ele me perdoa. Não sei lá. Pô, já falei que tô Mewtwo, cara. Que isso, porra. Caralho, Mewtwo. Peraí, Gustavo, me liga da conversa e me dá o Mewtwo depois, cara. Nada a ver que ele roubou o Mewtwo prometido dos outros. Manjei então, galera. Manjei Papo torto. Manjei e entendi, cara, isso quer dizer. Entendi. Inclusive, parabéns ao Vira-Vira, grande vencedor do último podcast todos os tempos. E eu queria agradecer a participação. Então aqui, minha do Rafael e do Pombo. Mentira, minha do bode do Rafael. Obrigado, caralho, passa o melzinho. Eu tô fazendo papel de pombo. Queria falar que a gente bolou vinhetas novas, um bando de coisas novas pro programa 100, mas muito provavelmente... Sinto muito, galera, sinto muito. Mas acabou feliz, ó, só tá todo mundo rindo, só. Não, beleza. E queria agradecer também a participação do Araribóia. Opa, é nóis. Valeu aí, abraço. E do Gustavo da Zoeira. Não sou da Zoeira. Foi muito bom participar do último programa do Sanguinho. Histórico, vai entrar. Porra, vamos tirar uma foto da galera, fazer um quadro. Tipo disco de platina, tá ligado? Quando o nosso disco de platina, vai ter nossa foto do lado da banda, assim, né? Dos integrantes. Muito maneiro. Só que não. É verdade, não. Muita zoeira. Inclusive, galera, foi um prazer inenarrável ter com vocês 99 programas. Chegou é verdade, se somar os programas e meio, sabe? Aqueles, né? Meio. É verdade. A gente tem 102 programas. Foram dois, três. Ah, e teve um informativo também. Isso, então são 103 programas. É isso aí, vocês não podem reclamar de nada, já passou de 100. Tem mais de 100, estão reclamando ainda. Abraço. E-mails. Fala, galera! Depois de muito tempo, estamos voltando a uma leitura de e-mails da minha Corp. Que isso não, cara? Muito tempo de leitura de e-mails. Ah, tá. Semanal, podcast, cara. Não mudou nada, não. Não mudou nada. Se fosse programa em vídeo, vocês iam entender o forjando felicidade ao extremo. Cara, mas por que, cara? Eu tô feliz desde sempre. Tá, sim. Hoje a gente comprou um Black Label. faculdade trabalhando que nem três condenados. É isso aí. Às 2h10 da madrugada, caindo de sono, pensando na merda do programa 100. Mas eu acho que a gente merece parabéns, porque apesar de tudo, né, mesmo com tanto trabalho, a gente não atrasou em nada o podcast, cara. Manteve tudo sem ritmo normal. É verdade. A gente conseguiu. A gente supera, mano. High five presencial agora no podcast. High five. Isso aí. Mas de super mal entendidos que caram o mundo da conversa. Tá de volta. Cara, você tá 100%, você é nosso, amor. Eu não posso, cara. Ficar na minha. Não. Só que entender, porque acabou o grama, você tava bolado. Você tá bolado? Eu tô muito bolado, cara. Eu tô muito bolado. Inclusive, eu tô em formato de bola. Mas o podcast vai acabar por causa disso ou vai prosseguir? Vai acabar. Vamos ficar mais uma semana sem podcast. Até o próximo aí. Não, você não deve falar isso, cara. Você tem que dar estimular os ouvintes. Não, é uma semana. Demora uma semana de cada edição, entendeu? Agora, foi uma piada. 7 dias sem podcast agora. Muito tempo sem ler e-mail, né? É, isso aí. Então vou começar. Hoje o podcast foi sobre brigas, porradas e dedadas. E o primeiro e-mail que nós vamos ler é da Gisele Portocelo. Eu vou ler porque eu sou a única pessoa que tá feliz nesse momento. Isso. Tá certo. E-mail da Gisele. Gisele Portocelo aqui, olá, tangudos. Como estão todos? Como todos estão mandando recado de voz agora e o número de e-mails que vocês devem caiu, vim aqui pra suprir essa falta. Nunca fui de brigar, nem na escola, nem na rua. Na verdade, já me empurraram de um. Tacaram pedregulho em mim. Como é que é? Tudo junto? Me empurraram a escada abaixo, entre outras situações. Caralho. O nome dela é Judas. Judas Botocelo. Em todas as situações, eu voltei pra casa chorando sem revidar. Com Judas. Jogaram a menina da escada. Ai, Gisele, que ela voltou pra casa chorando e matada, mancando de uma perna. Como é o nome daquela mulher que morreu jogada da escada numa novela dessa daí, cara? Não, quem jogava as pessoas da escada era Nazaré. Nazaré, a grande. Senhora do destino, era Renato Sorra. Amiga da Gisele, Judas, Gisélia. Gisele, Judas da Silva, Porta ao Céu. Inclusive, ela continua. Sobre as propriedades da igreja católica que vocês citaram. Pô, quem falou da igreja? Ué, porque eu falei da jornada dos jovens, e aí vocês falaram que a igreja tinha muita propriedade, muito dinheiro. Tem uma amiga minha, sou um próximo, que vai realmente tirar uma foto que vai. É sério, ela vai conhecer. Eu tô me corroendo pra falar, caralho, me leva, cara, eu quero conhecer o papo. Tem que botar a camisa da seleção nele, cara. Ela conclui aqui, ó. Sobre as propriedades da igreja católica que a gente citou, ela gostaria de corrigir uma coisa. A PUC não pertence à igreja católica. Ela foi criada pelos irmãos maristas e administrada por eles até hoje. Quem são os irmãos maristas? Eu acho a galera do colégio marista. O colégio marista tem o colégio marista São José, né? Mas não é da igreja? Eu acho que não. Ele é, tipo, um colégio de freiras, mas não é da igreja em si. Sério? É, um marista. Caramba, não. Tá vendo? E você dizendo que deixa muito dinheiro só porque tinha uma faculdade. Então se eu for pra PUC e criar um centro de Umbanda, posso criar um centro de Umbanda dentro da PUC? Acho que não. Não sei. Não, mas eles são católicos. Mas também não tem missa, não. Os alunos obrigatórios não. Não, mas eu queria matar frango, fazer umas paradas maneiras lá dentro. Pode fazer, cara. Se não for ilegal, acho que pode. Pegar uns esqueletos de cabra, umas paradas tranquilas. É boa, mano. Invocar tortiliri. Sabe? É isso aí. Valeu, Gisele. Obrigado. E agora o pombo valeu do Gabriel. Pombo, Gabriel Imperanino. Como é que é o nome dele? Gabriel Imperiano. Imperiano. A gente conheceu ele pessoalmente no Baixo Print Pizza. Foi, velho. Mas eu não lembro da cara dele. Um abraço. Eu não queria falar isso. Não, porque não foi pensado lá, eu só descobri depois pra falar. Entendi. Eu lembro do Fel. Sabe que só cara legal. Mas foi até no Badadão. Ah, é verdade, ele foi. Foi lá depois? No dia seguinte, verdade. Tava no outro extremo da mesa, mas. Chegou nadando rapidinho. Mandar um abraço pro Mano Jefferson Infinito, é isso aí, pô. Como era o nome daquele cara sábio lá, o engenheiro maluco? Ah, tava na hora. Não lembro do engenheiro. Mas abraço ao engenheiro maluco que tava lá. Qual o nome do maluco do Melzinho? Do Melzinho. O engenheiro do Melzinho. Engenheiro do Melzinho. Parabéns pro senhor. Conhecimento infinito. Agora ele tá dando aula em curso aí, pré-vestibular. Grande engenheiro. Ele diz assim. Aqui é o Di Jesus. Ouvinte novo, olha só. Di Jesus. Ele é de... Esse é o apelido dele? É. A gente já falou que o nome dele é Gabriel, eu entendi. Então, mas a gente não tem essa parada de nick de CS, não. Não tem, mas se chegar alguém querendo nick de CS, o próximo vai ser do capeta. É ouvinte novo, morador de Nova Iguaçu, 28 anos e administrador de empresas. No Baixo Print Pizza eu confundi o pombo com um loop infinito. Famoso do Baixo Print Soco. Eu não entendi porque você me confundiu com ele, mas tá tranquilo. Assim, a dica pra reconhecer o pombo cara com a bunda mais sensual. Exatamente. É mas... Não, e assim, não era o Loop Infinito que tava com a camisa do Jake, do, da hora não, esse é o Jefferson. Não, esse é o Mano Jefferson. Não, Mano Jefferson. Mano Jefferson, tá certo. É, então, é bem que eu reconheço os ouvintes. Mano ele falou que o Loop Infinito é o ouvinte do TFS, e ele falou, ali eu ainda não gostava do cast, por isso caguei pra vocês. Mas, porém, entretanto, faltou contudo, todavia, e outro, ele disse, resolvi dar mais uma chance e acabei viciado. Só ontem eu ouvi 4 casts. Caramba, vai entrar aí, vai ter um colapso, brother. Tá ouvindo mais do que eu. E muito mais do que eu não ouço deve 10. Agora, sobre vocês, estou apaixonado com classe, vocês discutem escatologia. Cropofagia, que eu não sei o que significa, sabe? Não, vou Google. Cropofagia. É, sabe? É um problema. Entendi, você pode muito bem estar trolando a gente. Não, você é burro. Não. Não entendo o que você fala. Enfim, travestis e tudo isso com Jamiroquai no fundo. Vocês estão de parabéns. Não, não. Jamiroquai. Você é burro. Eu sou burro. Quero dar feedback sobre o cast porrada. Sendo morador da Baixada, imagine a quantidade de porradas que eu tomei e me envolvi. Tantas me tornei. Não, tantas que me tornei Black Belt para me defender. Se confundiu aqui, faltou um quê? É, o cara. Você é Black Belt literal ou que te finge que é Black Belt? É, você é a faixa preta do quê? Ou faixa preta de. Da tua mãe, aí com minha mãe. Exatamente. Exatamente. Enfim. Ele manda um abraço e que enviado através do Super Nintendo. Não, enviado só através de Gabriel Imperiano. Parabéns, cara. Muito bom. Muito obrigado pelo seu e-mail, Gabriel. Imperiano. Vem, vou ler aqui o e-mail do Manu Pentest. Titulado Hadouken? Hadouken! Como diz o Roberto Malu. Então, pessoal. Saudações, senhores da corporação. Aqui quem vos escreve é Manu para reset, mas vive aqui. Sempre é reset. Pode mandar Gmail que vai ser reset. Ele mandou de novo o reset. Não aprendeu. Ousado. Você, posso parar de ler na metade? Ele mandou um reset, cara. Não, vamos tentar o conteúdo. Ele criou um Gmail. Pode, 3 erros por vez. Não, baixa pra 2, que ele já, isso aí já é um erro. Já é um erro. Já temos um erro pra seguir, né? Reset. Sobre o Cast 98, veio lhes dizer que eles não estão sozinhos em derrotas humilhantes. Apesar de eu achar que eu sou mais vitória do que derrotas, eu durante o dia a dia. Vem dia a dia. Dia a dia. Escreve mesmo. Caralho. Maluco. A pessoa escreve mal, escreve o quê? Dia a dia? Um depois do outro. É, dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Dia direto dele todos os dias. Durante o meu dia a dia, eu sou um imã de tretas. Não consigo passar com caramba. Vamos essa porra. Não fica mal não, cara. O importante é estar nas tretas. De acordo com meus parentes, comecei cedo. Segundo eles, quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu estava no karatê. E um inconveniente com mais ou menos 30 anos, cara, menino 7 anos, ia me trollar. Eu acabei dando um soco no nariz do inconveniente, só pulando, né? Tá certo. Mas como já disse antes, isso é coisa na infância. Não lembro, porém... Qual era a idade? Não lembro disso, porém. Todos falam que foi assim, então... Eu generoso com você, hein, Manu? Você pegou pra caralho isso aqui, hein? Esse porém aí... Porra, erro de português, hein, Manu? Não, aqui. Era eliminatório. Reescrevi a redação dele e vamos lá. Lembro-me claramente que no sexto ou nono ano... Certo? Eu não passava um mês sem sair na porrada com um amigo pelo cinema. Né? Um abraço, fulano, que no sexto ou nono ano, brilhando, parabéns. Na hora que precisar, tem uma galera que dá um recado pra esses amigos maneiros aí. Você brigou com o Sancho Bob, pô? Nunca briguei com ele, não, cara. Eu tenho pena de bater em mulher, né? Aí a gente comprou tudo isso na favela. Foi mesmo. O Pluff... A gente encomendou a parada pelo telefone e o Pluff já tá se sentindo emocionado pelo ritmo que ele correu. A adrenalina foda, cara. Cara, a gente comprar ingresso no cinema pagando meia. Se a gente vai na favela com o Pluff, vão achar que é usuário. A polícia vai dar esse colar de braço. Certamente. Voltando aí meio do maluco. Aí você cresce e torna-se mulher. Parece que o povo espera para vir que a mulher está merda para dar algo. E aí uma vida dá. E acaba provocando até mais. Assim, tornando-se uma briga esterilizada do caralho. Mais, vírgula se usa. A última vez que entrei numa briga foi num ônibus. O banqueiro, aí os homens. Banqueiro folgado, fica dando a merda de um favelado que eu para o rock. Bora que a gente tá aqui. Ai, peraí, rapidão. Pausa aí. Você já podia ter contado outro erro, porque ele mandou dinheiro folgado. Como é que é o nome daquela. Pleonagem. Um pleonagem. Isso daí. Então você. Olha só, sendo muito ajudado, hein? Muito ajudado. Não parava de pegar a bunda na minha cara. Reclamei, ele fui chatado do ônibus. Tive que andar 1h30 de outro ônibus e era uma opção, né? Caralho, mano. Vai lá. Aqui está muito exposto, tem só. Olha só, você não sabe o que vocês querem. Se a gente pega e bota o Maguila. Ó, aliás, eu não lembro qual é a edição, não. Tem uma edição que o Maguila, ele é o maior Maguila que quase ninguém encontra. Ah, esse é muito bom. É o melhor Maguila do universo. Eu sempre falo dele quando eu tenho que pegar algum dia assim. Maguila, do programa Sou Fazendo, primeiro. Ninguém vai achar aquilo. Isso aí. O povo teve que me falar e é questão de fé. O povo falou, você falou, ok, eu acredito em você. Mas assim, eu vou começar a fazer os impossíveis, então eu quero ver a galera reclamando. Sendo que não tem magia. PS2. Reino não atrai mulher. Eu sei, eu não sou porradeiro. Da época, posso... entende? Daigo vai. Daigo vai ser papai. Daigo vai ser papai. Aí é quem cria. Aí é quem cria. Ah, Daigo, fé. Daigo, você tá em Brasília curtindo as férias, abraço, Daigão. É isso aí, cara. Vai quem cria. Vamos lá, São Paulo tá chegando. Vou mandar umas encomendas pra você criar lá também. PS3. Sim, eu tenho que vir a controlar a cruz de manupa pela sua vida. Muito obrigado pelo seu e-mail. Assim, seja menos favelado. Não é a norma puta, mas quando você leu, quando você sentiu, você sente respirar, usa a vida. Muito obrigado. E Bernardo Narciso, que me mandou um e-mail. Fala, galera da população Tanga, aqui é o Tamanduá narcisista, liquidado pelo ninja inimigo do Bate Sul. É o Nick Tamanduá narcisista, muito maneiro. Parabéns, Nick. E eu queria anunciar o podcast com vocês. Valeu, cara. Eu comecei a escutar tem pouco tempo. É bom que a gente não fura. Semana é um atrás do outro. É um atrás do outro, igual o nosso maior. Assim, ó, comecei a escutar tem pouco tempo o podcast com a recomendação também da galera do Baixo Tente Sul. Ouvi apenas alguns episódios, pretendo fazer mais em breve. O episódio sobre o Guia da Mochila das Galáxias foi muito bom. Eu li 6 livros. 5 do Gordo original, com o Medo da Frita e um cara. O Eoin Cole. Bom, 6, cara. E eu também não li os 6, não tô sentindo falta. Tava caro no Submarino, assim. No dia que tiver aquela promoção 3 por 20, eu pego. No dia que eu emprestar, eu leio. E vocês comentaram com muito bom humor a cultura e as melhores partes da história do livro. Por enquanto é só isso, galera. Continuar, vocês ganharam mais. Valeu aí, olha só, ele é do homem como engenheiro da computação, formação da JPJ. Sério? O cara é do BFS. Ele não, ele quer fazer o Tio Bob então. Não, o Tio Bob é. É a Tio Bob é uma vergonha, né, cara? A gente zoa o Tio Bob porque sempre sai a galerinha dele, o mesmo eu e os amigos dele. Só ele não faz engenharia. Então é mais descobrido da galera. Acho que tem o cabelo mais maneiro. É isso aí, isso aí. Quem é que chama a atenção das meninas? Quem quer matar ele? O parceiro? Mas é ele, cara, que isso? Sério, Sérgio? Fiz um cruzeiro, sabe de como tava lá? A funcionária do navio vai dançar com ele. A dançarina. Sério? Ele dançou forró com a dançarina. Ah, então é por isso que esse filho da puta agora só quer ficar na academia fazendo uma linha de dança, né? Sai, aula de dança, tá vendo? Que empurrada, né? Top, sério, se vê com uma natanga joga, assim, tinha que sair de show. Sério? Show é porque... Entendi. Fica nesse caso, é sensual. Sai de lá, só pode ficar de novo. Nesse caso, só. Tá bom. Tu vai ficar aqui escondendo com o dedinho. Aonde tá o dedo? Sai de show. Não pode falar? Sai de show? Tá pegando o corpo de homem, né? Sai de show, você manda. Mas valeu, isso aí, pro Bernardo Narciso, ou melhor, Tamanduá Narcista. Espero que você pensa mais e, bom, acabou. Já tem e-mail nessa porra. Tem muito e-mail. Para de mandar e-mail aí, cara. Pô, é uma merda aí ficar lendo e-mail. Atrasou o problema, aí chegou muito e-mail. Bom, e-mail do nosso amigo Marcos Melo. Eu não lembro de ter lido o e-mail dele anteriormente, não deve ser novo. Ele fala: fala galera de Tanguinha, aqui é Marcos Melo. E não estou em modo Bill Stoker. Ah, então é o Bill Stoker. Eu sou Stoker. Ah, não, eu sou Stoker dele, entendeu? Ah, ah tá. Matei, ah. Eu queria que vocês vissem a cara do bode. Mas, fenomenal. Eu queria ser figurante do Nacional, porque eu sou. Não, mas se você for por isso, você não tem. Entendi. Cara, veja apenas a Nicki Minaj. É, ele fala: curti o episódio de porradarias. Merece uma parte 2 com certeza. Assim como a maioria de vocês, eu era um sujeito mais paciente. É, eu acho que vai. Vamos. Tem que inventar agora, cara. É isso aí, que nem neguinho. Mas nos tempos de escola, volta e meia eu estudava em turmas onde era comum, não como, né? Comum a gente marcar sessões de porrada com as turmas rivais. Era pela pura diversão. Pela pura diversão. Mais de vez em quando alguém saía machucado na história e alguns de nós éramos chamados pra diretoria. Falando em porradaria de escola, isso me lembra os jogos da série Justice Gakuen, conhecido aqui como Rival Schools e Project Justice, onde os professores e alunos de escolas rivais saem na porradaria. Não sei se... É um jogo, essa matéria. É um jogo. É um jogo. Um britinho jogava pra caralho. Né? Brito jogava? Brito jogava pra caralho. Pra caralho é quantidade ou é habilidade? Eu não sei habilidade porque eu nunca vi campeonato internacional disso. Não sei se o Rival Schools. Mas o Brito jogava pra Rivals. Todos os jogos jogam pro Underground. Eu acho, sabe o que eu acho engraçado? O Brito é o primeiro a apontar e falar que é ridículo anime e ele quase não joga videogame. Cara, o Brito todos os Inuyashas, cara. É, o Brito Verrando é mais bonitinho, cara. O Brito é o Inuyasha. O Tinho é uma história boa. É, o Brito chegou meio que passa caralho, cara. Ele todo Naruto, tô revoltado, o Kakashi voltou a vida. Entendi. Maluco. E o Brito na rua corre. É isso aí. Começando a desconfiar que ele tem menos de 18. É, ele fala aqui: não sei se isso já foi citado na história do PDT, mas vale a menção. O Pombo tinha uma dúvida sobre o episódio de Anime Songs, sobre quem era o fanho nas músicas de DBZ, o cantor, o cara que cantava as músicas de DBZ. Ele falou, ele disse que não sabe se alguém respondeu, mas que o cara fanhoso era o cara, como é que é o nome aqui? É, o cara foi um que cantava as músicas de Dragon Ball Z, era um sujeito chamado Anísio Melo Júnior. A voz anasalada dele também me incomodava pacas. E ele termina e fala, é isso galera, fé e até a próxima. Fé, cara. Fé, Marcos Melo Correia, Bill Stoker. Agora é mestre. Mestre? É, isso, desenhou cara? Uma plantinha. Desenhou... É engraçado a Dama não mandar caneca pra ele. Tá preocupado, o cara já vai quebrar. Aquele pivoto pensa em você, cara. Isso aí. Toda noite. Tem um e-mail, o último e-mail de hoje, é um e-mail do nosso amigo Thiago Dobrotinsky. Bonito nome. E o e-mail dele é meio agressivo. Vira aqui, tendo em vista que o podcast não atrasou. Não atrasou, todo mundo sabe. Não atrasou, assim, não. Ele bota aqui, com camisa nesta tá falando. É só o que ele falou no e-mail dele. Tá certo. E aí, camisa nesta, o que tá acontecendo, cara? O site www.com.br. Motivem-nos. Quer cobrar, paga. Tem três coisas que motivam o ser humano: mulher, álcool, outro viado, e dinheiro. Tá certo. Ah, tá pra, tá, pessoal que tá com o argumento parecido do Vasco, né, cara? Pessoal, 3 meses sem salário. Professor, não dá, sem salário não dá pra ir jogar, professor. Porque funciona isso aí. Nossa, Donete é o caralho. Deixa eu tirar essa porra de Donete. Deixa eu tirar a conta. Já? Deixa, vou chegar na minha galera, vida. Durou dois... Rendeu com R$2 essa porra aí, galera. Não vamos falar. É tipo Teleton. Nossa placa era 18 milhões. Entendi. E não chegamos lá. Vamos falar, vou mandar assim só pros ouvintes. A galera finge que paga a gente, a gente diz que grava. Estamos aqui gravando de vídeo, pessoalmente, gravação ao vivo do Tanguy Acorda. Exatamente, era com fome. Tudo porque estava preparando as novidades do programa 100. Então, os barcos 109 e 100. Minha barriga tá roncando, vai começar a sair na gravação. Ah, o ouvinte falou? O ouvinte falou. Olá pessoal do Saco Fresco, só passando aqui para garantir a sorchota de e-mails da semana. Um abraço por trás e uma pirocada no Pluft. Ouvinte falou. Fala galera da Tanguinha. Eu não sei nada sobre esse podcast, porque eu só escuto os podcasts que eu faço, que eu participo. E eu vim aqui só pra mandar um recado, sabe? O pessoal do Porta dos Fundos, queria mandar eles tomarem no cu. E queria também que as pessoas que vêm também, que vão se fuder. A galera que vê Porta dos Fundos e acha engraçado. Valeu, beijo. Ouvinte falou. Fala aí galera, meu nome é Thiago França e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o programa de porrada, que na Tanguinha Corp, como são todos muito fortes, quem protege todo mundo é o Bufalão. Já no nosso grupo, que também é um grupo parecido, segue o mesmo padrão de força, tudo rato de academia, sabe, os dois vale tudo, essas coisas assim, quem protege nosso grupo é a Juliana, que ela é campeã brasileira juvenil de taekwondo, só, quase nada. E aí quando acontece alguma coisa, quando prevemos que possa acontecer alguma coisa, a gente fala, se acontecer algo aí, a gente chama a Juliana que ela bate em geral, não tem problema não. E também gostaria de saber com o Pombo se ele se acha engraçado. O que foi dito aí no programa anterior, nos e-mails anteriores, ou dois anteriores, sei lá quando, foi dito que comediante não se acha engraçado. Mas eu estranhei isso, porque eu sou comediante e me acho engraçado. Vocês não acham que eu sou engraçado? E o Pombo... é comediante, eu gostaria de saber se ele se acha engraçado. Bom, tá aí, até a próxima e valeu, galera. Ouvinte falou. Meu nome é Manuela, e bem, eu vou pra academia e escuto o podcast de vocês enquanto estou malhando, então por favor, não parem. Bom, o último episódio sobre brigas, porrada e tal, foi muito legal. Me lembrou do tempo de escola, que eu era tipo uma criança porradeira. Enfim, obrigada pessoal, um beijo pro Pombo, pro Pluff, etc. Enfim, beijo, tchau! Ouvinte falou. amigo, posso dizer, nosso irmão, Zabraão. Grande Zabraão, mané. Grande Zabraão. Zabraão bate tudo. Zabraão bate tudo que é jeito. Zabraão é foda. Zabraão simplesmente tipo a porta. Xingou o trabalho de um ouvinte. Muito bom, Abraão, muito bom. Ah, Zabraão, tô esperando umas camisas aí. Meu, de machuca foi de Batman. Isso aí. Peguei a corpia aí, vamos lançar a chave. Zabraão é foda. E Thiago, graças a Deus, tá fazendo bom. Ué. Você se acha engraçado? Não, é... É, porque rolou essa discussão aqui no Playhead, no e-mail, você não tava. É mesmo? Dizendo que é um artista. Dois artistas, um entrevistou o outro, e eles chegaram comediante, disseram que comediante não, geralmente não se acha engraçado. Entendi. Então nós nos perguntamos, o Roger falou, você é engraçado? Eu falei também não, e você... Bom, você se acha engraçado? Mas peraí, então quer dizer que vocês dois são comediantes? As verdades, sem, então, né? Já que vocês tomaram com base o comentário do rapaz aqui, comediante, né? Não se acha engraçado, vocês disseram que não eram engraçados. Eu me acho muito engraçado, entendeu? Então eu entro na vantagem nessa conversa. Entendi. É isso aí. Então você se acha engraçado. Mano, eu me acho engraçado, mas ninguém me acha, só eu. Quer dizer, então que você é engraçado. Eu sou engraçado. Por dentro? Você achou bom, hein, mano? Ele é só o palhaço. É pico, tá? É pico. Esse cara quer dizer palmeirinho. Entendi. Chapeleiro. Você bate com fruta, cara? Não bate, açaí bate. Açaí, a última mensagem de voz foi da Manuela, que mandou a gente não parar, e ela nos ouve na academia. Sou o quê? Ela mandou o podcast, ela nos ouve na academia. Entendi. Ela nos ouve, é verdade. Que você fique muito bombado ouvindo o podcast da Gui. Exatamente, e que você mande fotos, né? podcasttanguia.com Academia, casa, menor de 18, que menor de 18 quer dizer. Aí, se vou... Um funk carioca, MCzinho. Aí pegou a irmã de ouvir o nome. E MCzinho, a música... Caralho! A música do MCzinho, a versão geral, é Amar na Van. Assim, um funk chamado Amar na Van, gente. Amar na Van. Qual é a versão correta? Amar na Van não é uma possibilidade. Vai, Amar na Van. Não, sabe o que é melhor ainda? Não é nenhum. Quando todos empatam, ninguém ganha. Ninguém ganha. Não tem o Top 10 BR hoje. Exatamente. Na verdade, sério, o Top 10 BR é do Globo. Então, um comentário com 7 likes aqui. Pô, essa foda é pra caralho, xingando, né, cara? Me xinga todo pra like. Entendi. As pessoas gostam. Entendi. Não bate com fruta, não, mas eu saio. Entendi. As pessoas gostam, enfim. Top 10 BR é meu, então. Qual foi o comentário Top 10 BR, tá bom? Tô bom, eu vou te falar. Foi o seguinte. Recado Top 10 BR. Tchic tchic! Bom! Foi porque na legenda do programa passado, geralmente põe Fluff, voz bomba. Aí algumas vezes a gente põe o Fluff e Antônio, o bombo Adnet, como é que sobrou no cara? E aí no programa passado foi Fluff Karateka, voz porrador e bombo fujão. Aí o Paulo respondeu: algo me diz que o redator foi mal comido. Só pra postar quem escreve seu plano. Então tá explicado. Não foi um xingamento direto ao plano, ele simplesmente... A verdade aparece. A verdade é sua aqui, né, cara? Entendi. Plano, pode ficar tranquilo que eu nunca mais vou deixar faltar, beleza? Obrigado, cara. Então acabou o programa. Desculpa, não. A gente atrasou? Que atraso, tá maluco? Não, não é atraso. A gente teve pessoas com tempo pra poder resolver os problemas não. No site. Não teve atraso. A semana de vocês é que durou muito tempo. Exatamente. É um podcast semanal várias vezes. Exatamente. Só que a semana é da nossa função. Se você quer ter sua chance, tem exato. Pode mandar um podcast tanguinha.com. Ou melhor, deixa o recado de voz pra gente. Vai.com.br. Entendi. Entendeu? O povo é muito inteligente. Não. Não. Não. Como que loucura! É? Eu não consegui gravar o que você entendeu, porque você fala de uma maneira. É. Aquele B-movie é bom, Dario? Eu tô nessa ondinha Seinfeld agora. Cara, assim, é o filme com o melhor nome de todos os tempos, né? Seinfeld é um gênio, cara. Ele, sabe como é que é a história desse filme? Ele ligou pro Spielberg, aí falou, cara, let's do a B-movie about a bee. Aí o Spielberg ficou assim uns 30 segundos. You're a fucking genius!